Gmail, clique. o Facebook já começou. Aí cancelaram a live. Ai, faz uma live em mim. Ah, bom dia, espero que os senhores estejam bem. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, né, que eu ainda tenho pra arrumar. Puta, vai dando um... Olha só, é só. É, vamos arrumar. Rapaz, Ícaro Santana já está aqui falando aí que o Vichurume também é um prazer de graça, já está revelando aí o tema. Você lembra qual que é o tema, Gabriel Asbar? Ou vai falar do coração? É, esse prazer é de graça. Ah, é de grátis, porque tem que falar o português analogicamente correto. Aí. Exato, tem que falar o coloquial, né? Eu acho que não comunicaram pro Ícaro os planos do Chorume Gold aí, que tá pra ser lançado. Que então... vai ser lançado hoje, né, assim... É. Não sei se você devia estar falando da última pauta, mas... Tá. Exato, é um R$300 assinatura mensal do Chorume aí, né? É de graça. Compensa pra caralho. Por isso que ele tá falando, pô, R$300. É, já tá falando, é de graça. Pra ele é de graça, né, rapaz? É verdade. Pra poucos é bem de graça, né? O negócio do Chorume é avançado. São 242 capítulos de graça, né? Pra você dar aquela plateada com a cabeçola. Depois R$300, assim, aí a gente vai lançar mais 3, né? E esses 3 é aquele, igual sabe aquele podcast que faz aniversário, ele pega os um pedaço os dos cortes. Outros, dos cortes, os cortes, vai ser assim aí. Porra, e os caras não, eles não... Já viu de graça, né? E os caras, eles não nem sabem o que pegar, eles falam pros ouvintes, oi, que pedacinho não poderia faltar, hein? Daí o cara que fala... Boa ideia, vou colocar isso aqui na próxima fala. Anota isso aí, Zop. Tá anotado. O cara fala, nossa, ouvintes, que pedaço você acha que não poderia faltar? Daí eles falam assim, ah, o Zop falando aí, Jão, né? Daí põe. Acho que só seria isso do Zop mesmo. E olha lá, nem a história inteira. 3 horas de Chorume, 3 segundos de Aijão. Essa foi a participação do Zop, né? Acabou. Okay, vamos ver aqui, ó. Alguém tá falando alguma coisa aqui. Vamos ver. O Emerson, né? Só porque ele não tá nessa gravação de hoje, ele quer criticar. Agora ele vai querer ficar cutucando, né? O Pedro no. O Pedro, o seu microfone aí não tá. Ô, louco. Não tá coisado. Não tá coisado? É. Ele tá sentindo cheiro de melancia no meu fone, eu acho. Cara. Eu acho que sim. Acho que é um perigo isso. Faz sentido. Olha na configuração aí, vê se tá pegando outro microfone aí. É que, na verdade, o Pedro não sabe porra nenhuma. Quem manja é... É a mulher dele. É a esposa dele aí que faz chama live gamer, de 10 horas, esses negócios assim. O Pedro chamar... tá ali, né? Ele faz crochê, o Pedro. Ele que fez a blusa dele. É, ele já tentou fazer um streamer sobre isso, mas não rolou. Não rolou. As velhas dormem, as velhas dormem. E outra também, 25 horas só do princípio do crochê, cansativo. Ó, já temos uma doação aqui, Sérgio Brito falando, Pedro com microfone Dragon's Flow é pior que o do Zop. Aí, tá vendo? Mas também tem um negócio também, o pessoal já acostumou, né, com o Zop. Então, pô, já tá ali. Já sou normal, né, já sou normal. É... Então, peraí que eu vou trocar o fone aqui. Vai. Só tinha pra que falar ser que convidado um monte, do Zop, né? Esse merda mesmo. Nossa, vai pegar. O cara tem 20 opções ali, rapaz. Fernando Gomes falando: o negão trocou de mesa, não parece estar sentado no chão dessa vez. Ei, Fernando. Tá manjando, hein? O cara repara aí no Anderson Negão. E o cara tem... O que que tá lá em cima do seu guarda-roupa, Anderson Negão? O que que tá lá em cima? Azul, azul, azulzinho. O que que é? Uma boné? É a sua coleção de boné? Cobertor. Que combina com a cadeira gamer dele. É do estilo. O cara é do estilo. É um cobertor gamer. Esses últimos tempos tá rendendo, rapaz. Agora foi. Agora não é mais móveis, agora é utensílios, né? Cama, mesa e banho. Ele tá fazendo a cama, mesa e banho dele. Come na cama, come na mesa e come no banho. E daí já leva tudo daquele setor. É sinta, mesa e banho. Olha só, Dani Almeida falando: prazer de graça, é o mic do Zop, né? Não dá retorno. Olha só que perfeito. Ah, é bocuda, né, bicho? Mas daria esse prazer aqui. Muito bem, rapaz. Acho que é, que é. Cida design. Tinha outra coisa pra falar de Anderson Negão, mas esqueci. Ah, comentaram que você tirou o guarda-chuva ali do fundo, mas porque o tempo tá seco mas agora, né? A cabeça dele tá na frente. Voltar a chover, ele volta pra cá. Mas falaram aí do Cida Design, sua mãe tá fazendo facas, ó. Facas? Não, que eu saiba. Porque falaram que ela manja de cutelaria? Você entendeu? Acho que foi pro retorno. Ah, foi a cutelaria. Acho que era cupetaria. E o WhatsApp ainda não entende isso. Exato. Engolidora de facas. Mas e aí? Zop, na sua carreira solo tá difícil, rapaz. A sua carreira solo aí de... Você faz lives no Instagram de sábado à tarde? Tá difícil, que eu chego lá comentando, você não responde os comentários. Não, eu até tentei. Isso daí é falta de engajamento, rapaz. Falta de engajamento. Até tentei responder a sua pergunta, mas estava meio fora do contexto, acabei esquecendo. Tentei puxar o contexto. Eu vou parar de aí te acompanhar a sua carreira solo. Você não respeita aí o seu. Seu público. Não pensa dessa forma. É engraçado que no Cam Girls ele sempre interage bastante, assim. Que é uma plataforma que censura muito. Ah, Cam Instagram. Quase, girl. É o Cam Gordos que ele usa. É aquele lá que o Dorfo falou que só ele faz streamer lá. Esqueci. Lembro. Pinto TV. Pinto TV é ótimo. Pinto TV, exato. Mas o melhor do Cangordo é que a maioria das imagens tá de perto. Você não sabe se é o cu, se é o sovaco, se é o umbigo. Qual dobra é essa? Às vezes é só uma papada do pescoço mesmo. Tá ajeitando a câmera ainda. Nunca pensei em roupa. Delícia! Às vezes o cara não ligou a câmera, né? Não ligou ainda. É o cara que cumpriu, Tony, que cumpriu. Já paga antes da live. E o pior, o gordo fica triste, né? Porque o gordo quer se mostrar também, né? O gordo quer mostrar a beleza real. Quer mostrar. E aí, porra. Não, mas tem, né? Também, mas daí paga menos, né? Do que a câmera. Com o mercado de webcams panorâmicas, né? Que tá surgindo agora aí. Drones, né? Muito bem, então vamos começar aqui nessa bela manhã. O Guido tá fazendo o almoço. A música de fundo, não. A música de fundo. Ah, eu gosto, assim. Não sei se vocês estão conseguindo melhor ouvir. Que você colocar a música. Tecladinho de duas teclas dele aqui. Ele já. Já tá fazendo isso aí, um. Isso aí, já tá fazendo um matuê aí. Já tá fazendo um matuê. Já dá pra tocar Legião Urbana. já dá. Lembra de churrascos? Pelo menos 3 aulas. Muito bem, Paulo, vamos começar isso aqui antes que negão aí fale com uma merda indecente. Vamos lá. Merda indecente. Droga! Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada, também o podcast ao vivo em youtube.com.br/chorume ou também pelo nosso grupo secreto do Facebook, @ouvinteslameruxos, ou também pelo nosso Twitter, @nectardolixo, e aqui, nessa bela manhã de domingo. Eu pinto TV também. Só que ali a transmissão é pequena e curta. pequena transmissão média. Mas estamos ele aqui, você já ouviu essa bela voz careca, ele, o Wesley Zop. O que mesmo? Muito bem, rapaz. E ele que está aqui de graça, mas pagaríamos para vê-lo no Gabriel Asmar. Espero que pague, porra. Pagaremos de novo. Aquele carnê tá atrasado. E temos ele. Tá cobrando desde aquela época que cataram a foto dele lá e jogaram na net. Os compostos, né? E temos ele que fala merdas indecentes, Anderson Negan. Fala, negrada. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Não é isso. E diretamente aí da Polônia, fazendo seus crochêzinhos, Pedro Ivo. E aí, turminha? É assim que ele começa as lives de crochê dele. Só queria melhoridade. Só queria fazer uma denúncia aqui. Por favor. Não, só um minuto. Ah, sim. Agora, pra entrar no clima, né? Mas o senhor, antes de apresentar-nos, mas quando disse do podcast, comentou uma indignidade de falar que éramos um podcast equestre, tá? É, você falou podquest. Podquestre. Sim. É que eu fui alfabetizado em espanhol. Eu tô acostumando com a língua portuguesa ainda. É burro pra caralho. Mas se foi ofensivo aí pra vocês, eu peço desculpa. Uma vez fale certo, fale equino, né, pô? Pode equino. Mas não, peço desculpa se foi ofensivo aí. Não, né? Não é ofensivo, nem a questão, né? É uma estratégia de marketing, porque na Pinto TV é a categoria que mais vende só equina. Olha só, o Zop ficou tão triste que até colocou em 120p a câmera dele pra gente não ver ele chorando. Não, mas não dá pra ver. Tão podcast equestre, né, que fala isso. Todo mundo que é participante já deu pra cavalo, né? É verdade. Eu não sabia que eu era participante, mas... Não é um pré-requisito. Ai, já nesse começo aqui já tivemos uma doação equestre também, rapaz. João Godoy, dono de euros. Falando, Pedro, tira a camisa que o áudio melhora, rapaz. Pedro lá na Polônia, deve estar um frio para um cacetótolis ali, rapaz. Deve estar um frio equestre ali também. Tá E eu rosteando isso aqui, rapaz, o único host alfabetizado em espanhol aí, e equestre também, rapaz, diretamente da Pinto TV, então vamos para os nossos recadinhos. Eu gostei mais dessa essa vinheta do Pinto TV. Vamos pro recadinho rapidinho, onde você participou, Wesley. Posso falar assim, tá na música? Pode, mas eu vou fazer um fundinho. Mas faz um fundo. Eu participei do podcast Tá Na Hora, que é o episódio 48, com o tema Tá Na Hora de Desistir. Tá na hora de desistir, rapaz. Muito bem. Se existe um sabor... Pensando que a desistência pode ser também uma liberdade, né? Não é só uma existe liberdade. Um sabor melhor que o da vitória ou da desistência, rapaz. Ah, existe um sabor melhor do que o de falar, não vou mais, hein? Não quero mais. Já diria um conhecido nosso lá do tempo de ensino médio, Matrix, não é? Que desistiu até do tiro de guerra. Que desistiu de tudo. Desista você também. Desista você também. Muito bem, o Wesley Zop então participou lá no... tá na hora. É isso. Tá na hora. Renato Bacon, Lidiane, Fox Xavier, um dos melhores podcasts para se participar. Aí, é verdade. Porque eles são maravilhosamente lindos. Mas para participar tem que pagar alguma coisa? Nada de graça! Tem que comer alguém? Olha, quem dera precisar comer bom, alguém. É, senão os Ops não teriam participado. Exato. Aquela puxada no Renato Bacon. Porra, o Renato Bacon agora que é crossfiteiro, perde a graça, comeu. Gostoso é comer uma bunda gordinha. Gostoso é comer aquela bunda gordinha, celulitosa, espinhenta. Aquilo ali que é bunda boa. Agora a bunda sarada. Vou levar Polônia pra isso. Né? Bunda gorda. Bunda gorda secada, porque o pior não é uma bunda seca, é uma bunda que era gorda e secada, entendeu? Ah, sim. Parece que foi desenhada no Paint, sabe? Fica esquisita. Tá, mas tudo bem. O Zop achou que era um episódio de podcast e não percebeu até agora que era uma intervenção na vida dele, sabe? Foi parte de desistir das coisas. Ele não entendeu ainda. Vai ver a... E você, o Gabriel e Anderson Negão, participaram de alguma coisa ou tô por Deus fora? Não, já. Como que é? Deus que me livre. Não é um podcast, não, só não participo. Não, mas marca aí, é um bom nome. É uma boa ideia pro podcast. Deus que me livre cast. É. Mas só semana passada já anunciamos aí. Ah, é verdade, já falamos. Fazendo propaganda então... de graça. Não, porra. Quem? A gente não faz propaganda de graça, a não ser que seja pra Colinos! Já falamos que não é pra fazer a propaganda. Ah, é verdade. Aí, rapaz, mesmo que você tenha se divertido muito esse final de semana assistindo coisas no HBO Max da Warner Brasil, não, é pra fazer propaganda de graça aqui, já falamos. Eu acho que muito você quer R$5 da Warner, isso sim. Ganhamos 10, porque eles anunciaram duas vezes. Agora, Pedro Ivo, por favor, você tem alguma coisa pra falar aí? recadinho. Não, deixa eu reformular a minha questão, que pode ter sido muito difícil pro seu pequeno cérebro. Não, é muito abrangente. É, exato. Você tem alguma coisa interessante pra falar? Nesse momento de recadinhos? Tem alguma coisa? Aí quebrou, cara. Eu acho que deixa eu não passar. Tá bom. Tá vendo? Ele tinha uma lista pra falar, mas não quer falar do canal da sua mulher aí? Fala aí. Opa, twitch.tv maipresoto, acessem lá, gameplay de qualidade. É bom você falar, porque no Chorume que só tem ouvinte tarado. Só tem ouvinte tarado. E é bom que vai aqueles ouvintes assediador lá, acompanhar a sua mulher, é isso mesmo. Mas vai, é esses que dá dinheiro, vamos. Normalmente é. Tinha um que o cara começou a mandar o um WhatsApp assim pra mim. Ganso. Pede pro Zópio mandar um áudio me xingando. Era homem. Bem, que sei que lá. Ganso, né? Não, claro que é homem. O que o Ganso faz? Passa meu telefone pro filho da puta! Que é lógico, cara! Vai tomar no meu cu, bicho! Falei, vai pedir na fonte, rapaz! Vai pedir. O Wesley, ele abre o áudio e tá assim: fala das proporções pra mim. Eu tô com meu J6 agora. A primeira vez, o cara falou. Eu até pedi, manda xingando um cara assim. Falei o nome do cara, nem lembro mais. O Zop mandou, eu repassei pro cara. Mas o Zop, assim, não teve aquele desempenho assim. Porque eu falei, tá zoando, né? Daí uma vez falou... eu sei que o Ganso passou meu telefone. O cara me mandava mensagem todo dia. Você começa a querer xingar, meu. Fica mais natural. Isso aí chama karma. Por quê? Porque o Zop, ele gosta de chamar uns caras pra gravar. Que a gente fala, porra, esse cara é um merda. Pedro Ivo tá aí. Não. Sem mas ver é exatamente Pedro isso Ivo. Que a gente pensa mesmo, esse cara é um merda. E não é nem muito com muita gente, normalmente é só quando é o Pedrão. Mas eu vi que você quer falar que é abrangente, assim, pra não ficar muito focado nele. Tá, a gente fala, esses caras é um merda, a gente fala. Mas o serviço de xingamento do Zop devia ser cobrado, pô. Exato. O que não pode cobrar é o serviço de parabéns de aniversário do Anderson Negão. Só se o pagamento for adiantado. Aí tudo bem, a pessoa paga, aí ela traumatiza, vai ser internado. Porque um dia também no nosso grupo lá de WhatsApp, o Anderson Negão mandando parabéns pro Gabriel, ele... Gabriel! Não, mas a segunda parte era pior. Onde ele enfiava o microfone no ânus e dizia pro ânus. Não, não, assim que você dá parabéns, pô. Rapaz, e vou dizer aí que a habilidade de fala do ânus dele é até bem boa, viu? Aí eu tenho que admitir. Ficou perfeito. Exato. Aí e não aconteceu isso ainda de novo, porque uma que ele não vai dar parabéns pra nós, né? Pro Ganso e pra mim, e outra que não chegou o aniversário ainda. Exato. Vou tirar do Facebook para não avisar ele. Mas tá, já que Pedro Ivo não tem nada de interessante para falar, não sei o canal da mulher dele aí que ele falou ali, nem lembro mais. É o quê? Mai Presoto. Mai Presoto, rapaz. Procure lá na Twitch. É na Twitch? É na Twitch. Não faz ainda na Pinto TV, porque a gente não conseguiu acertar. Não, é muito difícil, realmente. Tem diferença assim. De tamanho, né? Tem. Muito bem. Então vamos aí para esse episódio. Sendo introduzido pela voz gratuita dele, rapaz, que causa ereções e umedeções gratuitas, causa molhadismos anacrônicos. Nosso querido Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é: esse prazer é de grátis. Esse prazer é de grátis. Muita gente hoje fala que só o dinheiro traz felicidade, mas tem aquelas coisas que o dinheiro não pode pagar, que o dinheiro não dá conta de pagar, rapaz, porque tem coisas na vida que só pode ser de grátis. Momentos, pessoas, sonhos, esperanças, porcentagem, regra de três, ave-marias, hipotenusas, complacências e equestres, rapaz. É aquela propaganda de final do ano da SBT que você estava falando aí? Pode falar pra Léo. E aí, posso mala de meu. É a propaganda do Flamengo, né, que eu tô falando. Mas tá bom, então vamos pra esse episódio que promete ser um prazer completamente gratuito, enquanto o Anderson Negão dança como um belo gatão na balada. Rapaz, Pedro Ivo deveria ser contratado para ser nossa banda ali, porque... Ele e o Guido, né? Ele vai fazer o quinteto do Chorume, rapaz, ia ser bom. Muito bem, esse prazer é de grátis, aquele momentinho que rapaz, nem 10 milhões em barras de suflé, Wesley Zop. Dariam conta de pagar tal prazer, rapaz. Talvez a gente tenha prazeres de graça, mas que se quiserem pagar por isso também é muito bem-vindo. Não seria possível pagar porque ninguém pagaria. Mas eu senti que isso foi um recado pro Anderson Negão, pô. Não foi. Parar de obter prazer de graça. Se ele quiser pagar, paga aí. Mas é melhor assim. O prazer do Negão é cobrado imóveis, né? Mas é o prazer que ele proporciona, né? Não é o que ele tem. Pra ele, a vida é um banco imobiliário. É um prazer. Mas e aí, Wesley Zop? Cara, pensei muito nessa pauta. Virei a noite acordado, fiquei... Escreveu aquele arrastapé que você costuma escrever quando tá pensando muito? Você faz um baião, uma letra de shot, você fez? Na verdade, eu fiz uma pisadinha só. Não foi nada. É que você... Não é mais o mesmo. Mas é porque eu também não pensei tanto, assim, eu só fiz dar uma ênfase. Cara, dá susto nas pessoas. Porra, isso é tão maravilhoso. Rapaz. Isso aí é um prazer gratuito mesmo. Depende. Mas entenda o susto quanto você é escondido e assustar alguém, quanto o susto de uma puta história armada pra pessoa ficar tensa, apreensiva e depois era só um susto. Dá um exemplo disso. Eu dou um exemplo disso. Por favor, né? Você vai lá, você é uma pessoa louca, aí você finge que tá grávida, aí você manda comprar teste, aí não sei o quê, pra no final você falar, era só brincadeira, tava zoando. Brincadeira! Mas daí não foi de graça, porque pra ela foi. É verdade. É o prazer que ela teve. É, e Gabriel, acho que tem, não sei com quem aconteceu isso. Traumas aí. Adolescência é duro, viu? Mas você acreditou que o Wesley tava grávido? Foi? Ah, acreditei, cara. Porra, essa barriga aí do Wesley. Não, e outra, ele não tinha tido todas as aulas da educação sexual ainda. Mas foi engraçado. Outro de graça também é que você pode entrar em contato com um amigo seu que mora em Montemor, tem um Gol quadrado branco, e você espanca um motoboy na rua de madrugada pra dar um susto, só pra dar um susto, tá ligado? Pra assustar, deixar com medo. Deixar com medo. Fazer um Gol de branco sem custo, né? Às vezes é um susto muito exagerado, viu, gente? Não precisa, né? Apaga ele ali no cloriforme ali, aí põe ele lá em cima do viaduto. Depois põe ele carinhosamente embaixo pra ele achar que foi jogado. Enfia o dedo no cu dele. Mas isso aí. Isso aí não tem como resistir também, aquele belo cu, aquela cuzanfa, aquela cuzanfa, né? Aquele belo bordo piscando. Ele é roubado, aí eu bati meu cox, eu acho, na queda. É um campeão pra mim. O cara comeu o cu dele 3 dias desacordado. Deu a famosa negada do Borel nele ali, rapaz. Ah, rapaz. E aí já era. Mas tudo bem, às vezes, ó. Até hoje sim, você pode assustar as pessoas, então? Na porra, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Até vou contar um episódio. Por favor. E não sei se eu já contei aqui, mas contarei. Eu participei do susto, mas foi sensacional, que foi como... tava uma chácara, bebendo, tagale-que-tagale e tal. E tinha um cara ali... E tinha um cara ali que não bebia. Não bebia, a namorada dele, falando assim, ah, vamos beber, vamos tomar uma. E ele meio que, porra, não quero e tal. Acabou bebendo, mas mal acostumado com a bebida. Ficou meio passado e foi dormir. E a namorada dele veio pra nós e falou assim, vamos dar uma zoada nele? Vamos dar. Não, é do Zop, não. Nossa, você é um canalha. Essa foi a sua desculpa, né? Porque você já contou essa história. E vocês drogaram esse menino. É, rapaz. Drogamos com colírio. Exato, colírio, na sua cabeça, sim. Né? Sim, colírio, sim. Colírio. Colocou colírio, entre aspas, na coca do rapaz, né? Foi. E aí, agora você não é o Good Night Little Prince aí. Agora você faz isso, né? Tenho medo do cancelamento agora, né? Virou uma bicha gorda, é isso que você virou ali. O LGB é o gorda bicha que você virou ali, rapaz. É isso. Conta direito aqui pro nosso ouvinte saber que você é canalha, rapaz. Eu não queria contar, porque eu queria só contar do susto, né? Tá. O cara não bebia, e daí tinha um outro camarada nosso ali, farmacêutico, até. Não, e não traficante, assim, farmacêutico. Ah, farmacêutico, claro. É, traficante com nota, vamos chamar assim. É verdade. Ele, traficante com alvará. O farmacêutico, ele falou, cara, se você colocar colírio na coca, a pessoa fica como se estivesse bêbada. Ah, vamos colocar, não é na nossa mesmo, né? Nem coca, nem estamos bebendo. Colocamos lá. E a namorada dele perguntou, falou, mas não vai dar nada nele? Ele falou, não, vai dar, que ele vai ficar meio grogue aí, mas não vai ter problema nenhum. Tá bom, coloca ali, pá. Tomou. Colocou aquele... Colocou aquele colírio em pó que o farmacêutico deu, né? Colírio em pó, imagina. Colocou o colírio em pó e deu aquela poteada lá, caipira. Ah, é, né? Não, mas aí é pra mexer. Aí é pra mexer. Colocar esse colírio no nariz dele aqui em pó. Ele vai ficar loucão. Esse rinossoro em pó aqui. Então... Beleza, daí colocamos lá, ele ficou meio grogue, meio passado, mas foi dormir, né? Daí a namorada dele chegou e falou pra gente, falou assim, ah, dá pra gente dar uma zoada nele. Falei, vamos zoar ele, não tem problema. E ainda mais a namorada pedindo, né? Daí o que ela falou? Falou assim, bate umas claras em neve aí, que a chácara que a gente tava era a chácara dele, então tinha também os seus itens de cozinha ali. Daí batemos ali a clara em neve, e ela pegou uma bisnaga de pimenta. O que que ela fez? Abriu uma bunda dele e ela apertou a bisnaga de pimenta no toba e passamos a clara em neve tudo na bunda dele. Cueca, bermuda, cobertinha e vamos pra festa. Deixa o cara lá. No dia seguinte, esse cara vindo pra nós chateado. Ele vinha... Pô, o que aconteceu ontem à noite aí? Não, não aconteceu nada. Né? Bebemos, você foi dormir, normal. Eu bebi. Falei, bebeu. Pô, mas tem uma coisa esquisita aqui, isso daí. Mas ele não falava com ninguém. Ele tava tenso. chorava de canto. Então, até uma hora que ele chegou para mim e falou, ô Zop, acho que me comeram à noite aí. Cara, eu tô com o cu doendo, cara. Tá tudo melado. Vocês me comeram. Quem me comeu? Eu não aguentava que eu comecei a cascar o bico dele. E o cara vai tão assertivo. O cara vai tão assertivo que ele sabe que o Zop seria o único capaz de fazer isso. E ele chega na pergunta como se não fosse eu, né? Oh, você sabe eu acho que... Um careca. É, um careca barbudo, né? É, o cara, comeu. Daí a gente ficou... Daí eu comecei a rir, o pessoal começou a rir, porque acho que imaginou o que que era. Só que daí o cara ficou achando que era eu que tinha feito mesmo. Daí ficou bravo, chorou, saiu xingando todo mundo. Ele começou a chutar tudo e a chácara dele... Ele tava saindo fora da chácara, a namorada dele chegou. É, onde você tá indo? Esses filha da puta me comeram à noite. Me comeram e gozaram na minha bunda. É, esse é o problema. O problema é gozar na bunda, porra. O problema não é nem o comer eles acordados que o cara tava chateado. Vai gozar na bunda, pô! Eu só trouxe essa cueca, caralho! Ai, cara, foi maravilhoso esse dia, bicho. Mas é um susto que você proporciona. É uma pegadinha, é uma pegadinha. É, uma pegadinha, um susto, são prazeres. De grátis, que são maravilhosos. Ah, então você assusta as pessoas aí. Não, mas não é, eu assusto as pessoas, parece que não dá pra confiar em mim em nenhum momento, não. É legal, é bem isso. Não, é legal assustar, mas... E não tem nada a ver com susto, não, eu acho que é... Que... Só não dá pra confiar mesmo. Exato. Mais um prazer de grátis, então, de Wesley Zop assustar as pessoas, fingir que comeu o cu delas e gozou dele. É, pelo que entendi, é isso. Resumindo, é isso. Alô, polícia! Porra! Já caducou isso, já faz tempo. Eu tô avistando um Wesley Zop aqui, vocês podem... Só não vou ligar pra polícia, porque eu tenho medo de, no meio da ligação, mandarem um Pix pro Chorume, que esqueci de falar que o nosso Pix é pix@chorume.com.br, pix@chorume.com.br, rapaz. Mas aí, então... Eu nem me espanta mais a demência desse careca aí. Não, não é demência, não pensa como demência. Prazer de graça é passar clara no cu dos outros. Gabriel Asban, não faz sentido. O prazer de graça é quando alguém vem fazer uma acusação de estupro, eu dou risada, é isso que eu... É de graça você assinar o melhor delegacia, né? O melhor e aí, André, até pra Anderson Negão, isso aí é a moral, rapaz. O prazer de grátis era dar susto nas pessoas. E depois virou o quê? Virou um estupro. É, exato, é rapaz. Mas com consentimento inconsciente dele. É a moral muito até melhor. Pra Anderson Negão. Pra Anderson Negão, estupro é um assunto muito sério. Muito melhor você no ar. Vamos discutir profissão aqui, gente. Não vamos falar de trabalho, né? Não vamos falar de trabalho. A profissão não dá um prazeres grátis. É verdade. Gabriel Asbar aí. E você aí? Em quem você gosta de passar clara no cu? Em quem? Não, isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz. Eu só devolvi camisinhas emprestadas, porque se a pessoa empresta, ela quer de volta. É, exato. É isso. Mas devolveu, mas... não é que você comprou outra e devolveu. Devolveu a mesma. Não, aquela, porra. Devolveu a lousada. Quando você pede emprestado, sei lá, um cortador de grama de alguém, vai devolver outro? Não, você vai devolver aquele. Quero o meu. Quero o meu, claro. É? E usada você pede não, emprestado. Né, é testada, né? Testada. Que tá usando, tá certo. Não. Você chega e fala pro cara, empresta sua borracha, você vai devolver outra borracha? Não, eu quero aquela. A minha. Então tudo que é emprestado, eu tenho uma observação a fazer. Item. Posso fazer uma observação? Pode. A história do Zop é tão furada, igual uma camisinha. Eu falo outra coisa aqui. Não. É só pra ver o nível de demência. Vocês já tentaram bater clara em neve? É um negócio difícil pra caramba. Você fica 2 horas batendo em clara. Imagina um monte de bêbado numa chácara. Você acha que os caras conseguiam fazer clara em neve? Talvez a gente não bateu tão em neve assim. Tá. Uma neve chegando no verão. Vai, pode ser. Não, rapaz. Mas tudo bem. É o código que ele falou pra bater uma cunheta, né? Exato. A namorada Clara bateu uma neve. Pro seu Neves, que era o churrasqueiro contratado. Porque se alguém tem que fazer comida, é churrasqueiro, pô. É, e ele não pode bater pra ele mesmo que ele tá fazendo comida. Exato. Que porquinho. Exato, porra. Então foi aí a Clara em neve. É, mas tudo bem, Gabriel Asbar. Cara, um prazer na vida que é de grátis e todo mundo pode ter esse prazer. E antes de anunciar, porque senão seria simples, todo mundo ia falar, porra, beleza, pô, isso aí é sensacional, não sei o que. Eu vou dar uma breve contada numa história, talvez a gente já falou aqui, mas... Gosto disso. Estávamos nós num que seria um laboratório do Chorume Road. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente saiu para gravar. Ah, saiu em viagem para gravar. Sim, sim. E na volta dessa gravação, parece que alguém tava o quê? Tava querendo explodir, não sei, explodir em merda. Queria cagar no pedágio? Alguém... Exatamente. Alguém. Não, começa a dar um desespero. A parte do cagar no pedágio passou muito rápido aí, não. Não, gente, calma. Calma, vamos dar as devidas importâncias, cara. Porque o negócio vai vindo ali de dentro do ser, vai fermentando, vai crescendo igual um pão, entendeu? E daí chega uma hora que você fala assim, porra, não é possível, cara. Tô um mendigo esmurrando meu cu por dentro. Exato. E eu não tenho nada pra combater esse mendigo aqui. E daí... Esse mendigo, ele é líquido. É líquido. Bom, ele é sólido. Ele é sólido e líquido, entendeu? Se ele é sólido, ele é igual a marmotinha, né? É a marmotinha só. Fala aquela coçadinha na cueca, assim. Mas... Só pra dar aquela esguichada, porra. E daí, cara, quando você tá no meio só do nada... Só o Blastoise ali, rapaz. Quando você tá no meio do nada, na estrada, sem esperança, você avista o quê? O quê? Um Luzes. Belo banheiro? Não, um pedágio, cara. Pessoas trabalham no pedágio, concorda? Pessoas trabalham no pedágio. Pessoas cagam, certo? Pessoas cagam. Logo, se você tem pessoas que cagam no pedágio com pessoas, então você tem que ter lugares para as pessoas que trabalham no pedágio cagar. É verdade. Certo? Certo. Então é essa verdade. É a lógica, porra. Você chega no pedágio e pensa... Mas tá certo, seu destino. Tem lugares para as pessoas que trabalham no pedágio cagar. É isso. Eu precisava fazer uma entrevista para ir lá cagar no pedágio. É isso que é entrevista de emprego. A pessoa tá vendo se você é digno de cagar naquela empresa. É isso. A pergunta é... Peraí, você entra no banheiro. O que você faz primeiro? Você abre. Se você fosse um animal num banheiro, que animal você seria? Um hipopótamo. Uma girafa, porque eu gosto de ficar espiando os outros. Um belo burro que balança o rabo e vai espalhando a banheira. Tem que medir se vale a pena ter esse profissional ali, porque às vezes o cara é muito foda. Mas tem esse detalhe do que ele faz no banheiro aí, que é espiar. Mas tem que respeitar os faxineiros também. Né? Sim, importantíssimo. Cara, eu acho que vergonha maior é o cara chegar no pedágio e não ter dinheiro pra pagar. Isso é pior. É verdade. Porra, você vira pro cara comum, e fala assim, viu? É muito comum. Já aconteceu comigo duas vezes. Não, comigo nunca aconteceu. Mas eu vejo acontecer muito, viu? É comum, principalmente quando você erra um caminho e chega num pedaço que você não sabia que existia. O Ganso fala que ele vê acontecer muito. Você vê acontecer muito em primeira pessoa, ou você vê e deixa lá, se fudeu, hein? Não, eu tenho respeito ali pelo cerimonial, choro junto, mas não, nunca aconteceu comigo. Não, mas tem aquele belo jogo meio underground aí, o Pedágio Simulator. Você é um cara ali no cotidiano, num pedágio, é isso. É pra ver se você não toma a multa entrando no pedágio ali. Destruindo a cabine, tá assim. Mas o que acontece quando tem o dinheiro? O que acontece? Que eles fazem um boleto pra você pagar depois. Tem 24 horas pra pagar. Um papel e daí você tem que ir no banco. Uma promissória pra você pagar. E daí você fala assim, mas posso não pagar. Pode não pagar, daí você vai tomar multa de fuga de pedágio. Exato. Na verdade, aconteceu isso comigo, o agente Neves me levou no banheiro, não sei se é aquilo que é uma promissória ou não, mas... Mas foi promissor. Prometeu que ia te dar uma carninha, né? É que você optou pagar com fundos, e aí aconteceu. Ele falou assim, não, eu vou fazer um depósito. Ele falou assim, manda o Pix, aí ele... Vou depositar um pau na sua boca. É um absurdo. Aí vamos pra denúncia, então. Já que estamos falando de pedágio. Boa! É um absurdo, não sei como é nas Europa. Aí, Pedro Ivo. Mas é um absurdo o pedágio não aceitar cartão hoje em dia. É um absurdo. É absurdo, cara. É ridículo! Ridículo! Ridículo! Ridículo isso! Realmente. Eu vou dizer mais. Tive experiência de passar em pedágio na Itália. E lá, o que que é? Toda vez querendo tacar a nossa cara. Eles pagam em pizza, o pedaço. Isso! Depois de pepperoni, ele falou, pode passar. Mas que? Porca Madonna. Mas o que que é? É um totem e você vai lá e põe moedas, põe notas, põe cartão. Só que daí isso a gente vê duas coisas. Primeiro que, porra, aceita moedas, dinheiro, cartão... Deve aceitar nudes também? Deve ter algum com câmera? Deve aceitar. Ou aceitam. Deve aceitar. Ou com certeza aceita. O vazador de nudes é você aqui, mano. Claro. Os óbvios seu disfarce de totem de pedágio da Itália. Ali, aceita nudes. Ele com a caixa de papelão na cabeça. E não é nem pra se disfarçar de totem, mas é pra não mostrar que é careca. Mas é engraçado, que a cancela é tão curta que daria pra passar sem pagar. Exato. mas daí você tem o outro lado, que é um totem, não tem pessoas. Se não tem pessoas, não tem banheiro. Se não tem pessoas atendendo, não tem banheiro. Aí não rola de banheiro. Precisa ter. Mas voltando na história do pedágio. O robô fodedor. Aí ele precisa de um banheiro pra foder com os outros. Ele foi programado a comer pessoas no banheiro. Exato. Quando, mas se não for... Quando veio o robô fodedor ali... Quando veio pro Brasil, eles traduziram errado como Neves, né? Mas é a tradução. O churrasqueiro. Nas horas vagas. Churrasqueira e policial de pedágio. Você nunca sabe do que Max está trabalhando. Ele é um robô pretender. Ele se infiltra. Mas então, cara, a agonia da pessoa é tão grande, que chega a ponto de você falar, porra, quero cagar nesse pedágio. Quanto eu tenho que pagar mais? Pequenos gritos, pequenos gemidos ali. É verdade. Tá. E aí? E aí, cara? E aí, qual que é o grande prazer? Esse é de grátis. O prazer, esse de grátis, é de você, quando está quase morrendo, quase implodindo, é você, chegar num lugar olhos. E cagar. Ah. Esse é um prazer de grátis, cara. Ó, tava na minha lista, obviamente, esse aí. É. Que é, imaginei. É, o maior prazer, mas vou além. Se você chega num lugar pra cagar, você tá nessa circunstância e o banheiro está limpo, cara. Nossa! É, ah, é maravilhoso. Aí você ejacula antes de cagar ali. Antes de cagar. Por coincidência, nesse dia a gente andou mais o quê? Sei lá, 32 quilômetros, porque parecia uma eternidade. Não, na verdade, aí, na verdade foi meio quilômetro. O posto estava do lado do pedágio. Inclusive o pessoal do pedágio vai lá cagar. Por isso só, não tem banheiro pra eles. Porque eles têm banheiro lá no pedágio, mas eles têm medo de Max, o robô. E Max querem pagar promissões. Mas aí, cara, quando eu cheguei lá, quando vocês pararam no posto, tinham acabado de lavar o banheiro, cara. Isso foi lindo. Ah, maravilhoso. Lágrimas nos meus olhos. Mas a cereja em cima do bolo é quando você tem todo esse cenário e você vai se limpar e sai limpo o papel, rapaz. Você não precisa nem limpar. Mas no meu cenário era impossível sair limpo. Não, o dele não saiu limpo o chão do banheiro. Tinha dois Macs, o robô cagador dentro da minha bunda. Saiu claro em neve e pimenta, né? Que porra é essa, cara? Vou falar, o Gabriel teve esse prazer. O próximo, depois do Gabriel, não teve o mesmo prazer, né? Se bem que tinha várias cabines, acho que eu só te sujei três. Dá pra ir na quarta. Mas aí eu queria... já fez o isolamento social 3 anos antes ali, né? Mas queria agradecer a nossa anfitriã da época que fez um belo pão com linguiça e tomate. O tomate era átomos de tomate, assim. Cortado o tomate. Tirado a semente, rapaz. Foi ali uma armadilha. Foi na tentativa de dar um susto no Gabriel ali. Foi o Zop. Zop que deu a ideia ali. Mas queria fazer uma denúncia que... Calma. Boa. Queria fazer uma denúncia aí, porque fui no banheiro do posto, estava recém-lavado, e quando chegamos em Sumaré, o negão falou assim, não, você não vai cagar no meu banheiro. Eu falei, eu vou sim. E daí eu cheguei lá pra cagar e não estava lavado. Uma denúncia aí. Mas é por isso que ele não queria que você cagasse lá, ele não gosta de comparação. A casa dele normalmente parece um posto de caminhoneiro. Ainda mais que o Gabriel veio cantando músicas e poesias sobre o banheiro limpo. Né? Ele só lira, né, fazendo isso. Mas não, mas a... O prazer de grátis foi tão grande que depois de sair do posto, até consegui tirar um cochilo na viagem. Gabriel também. Gabriel tá sendo bem filha da puta, né, rapaz? Porque chega, usa o banheiro do negão, caga até no dentro e fala, já tava assim, não tava lavado não. Já tava assim. Não tava lavado igual do posto não, porra. Esse aí já tava assim, caralho. Ainda quando estava chegando, o Anderson Negão fez a pergunta assim, mas quando você chegar em casa, você vai tirar o carro da garagem? Eu fui tirar o carro da garagem. Tirou. O funcionário do posto foi no banheiro. Nossa, mas essa parede é chapiscada, eu não sabia. Caralho. É chapiscado com linguiça e tomate. Linguiça, tomate e sangue. Que textura, olha que textura. Que arte. Nossa, que arte. Cheiro bom. Mas é isso então, rapaz. Um belo desculpa, prazer, desculpa aí, riscar um item da sua pauta aí. Viu? Não, jamais. Se quiser enaltecer mais esse ato, pode. Ato, mas eu acho que você aí descreveu de tal forma aí. Todo assim, teso. Que todas as próximas 10 gerações celebrarão essa história aí. Cara. Como a vitória, a maior vitória aí de um Asbar aí sobre a indústria do verdade. Mas a lembro. Sobre uma pauta em comum, lembrei de uma história aqui. Por que favor. Um fatídico dia que a gente estava, eu e Ganso estávamos sentados no nosso ponto de ônibus predileto, tomando uma Sprite de garrafa azul. Exato. Raríssimo. Porque parece estar mais gelada, né? Exato. Esperando o ônibus e daí, de repente, ele levanta num pulo só e fala assim, rapaz, chegou uma carta no correio. Um pacote inteiro. Acho que foi um FedEx aqui que chegou. E era um negócio assim que a gente tava ali, ó, daqui a pouco passa o último ônibus. É. Mas precisamos dar aquela cagada. E daí ele falou então assim, fica... teremos que caminhar até a escola novamente. Dava ali o quê? Uns 4 quarteirões. Praia, não tinha posto de gasolina perto, não tinha nada. Então, não tinha nenhum pedágio por ali, cara. Ah, já tava pedágio, tudo fechado, já tava tudo fechado também. É. Caralho, hein? Era e o daí... último ônibus. E era o último ônibus. Álbum, da última música, do último disco do Cazuza. Isso. Então, não tinha como. E daí tivemos que ir ligeiro até a escola, mocosei a garrafa de Sprite dentro da mochila, porque senão não iam deixar a gente entrar. Aí achar que era dois drogados entrando. Dois loucão. E você não pode deixar um drogado cagar no local público. No local público, né? Deus me livre. Mas consegui cagar na vitória ali. Aquele dia conseguiu. Foi uma vitória do povo. Foi o dia que você pediu papel higiênico pós-bar e ele te trouxe um palmo de papel higiênico? Não. Eu tenho a impressão que foi outro dia. Foi outro dia. Esse foi o dia que chegamos no banheiro, tava aquele belo som ambiente de grilo, né? Porque não tinha ninguém mais na escola aqui. Era só nós e o guarda, e torcendo pra não estar lá Max, o robô fodedor. Você nunca sabe onde ele tá. Principalmente que ele se fantasia de bacia solitária. É, e naquela época era só uma lenda, hoje a gente sabe que é verdade. Mas daí o Ganso falou assim, mas peraí, cara, fica aqui no banheiro, conversa comigo. Exato. Trocar uma ideia cagando é um prazer de grátis. Por isso que todo mundo leva celular pra cagar hoje em dia, cara. Eu tô achando que essa história tem correlação quando o Elton Chassi tava dando a entrevista dele, que o Noia pulou no banheiro pra cagar e o banheiro não tava instalado. Eu tô achando que essa circunstância aí fica muito, cara. Mas tá bom. E você, Anderson Negão, que prazer de grátis você trouxe aí. Olha que você é um rapaz. Prazer com hoje. Muitos dinheiros. Com você é um rapaz. Aí, com... E prazeres inexplicáveis. Invisíveis. Insaciável. Insaciável. Não, exatamente. E aí? Local! Só Locão dos prazeres. Eu quero prazer o tempo inteiro. Eu quero prazer. Prazerizado. Você é os 50 tons de preto. 50 tons de mais puro preto. É um tom só. É o zero bit. O cara é o famoso zero bit ali, rapaz. Exato, é isso mesmo. Enfim, cara, praticar um esporte é muito legal. É prazeroso. E quando você tem uma rotina para praticar esse esporte, é melhor ainda. Você tá lá, sei lá, segunda, quarta e sexta, você pratica um esporte. É prazeroso. Você vai fazer propaganda do seu canal fitness agora? Porque tá parecendo decorado esse texto aí. Calma. Tá com um teleprompter na frente. É, exato. Fazendo uma atividade física é muito legal. Quem não gosta de ter uma rotina diária esportiva? Venha para a academia do Maluf. Anderson Crossfitão, canal novo aí no IPTV. Puta que pariu. Sereia do Crossfit. Só que tem um prazer que está muito acima desse prazer. Que é você faltar, cara. Faltar no esporte é a coisa mais deliciosa que existe. Faltar no treino. Não fazer porra nenhuma. Faltar na academia, faltar na academia. Faltar na academia pra não fazer nada. Você não quer fazer nada. Pronto, só quer faltar. Faltar no jogo da final que você combinou de jogar. Eu não sei se é faltar quando te expulsam da academia porque o seu short está rasgado na bola. Não sei se foi escolha. É faltar com respeito. Mas ó, o Anderson Negão falou uma coisa verdadeira, rapaz. Não existe nada mais prazeroso do que faltar no lugar que você tá indo por obrigação. É maravilhoso, é maravilhoso. Exato. Academia, treino, trabalho. Luta, trabalho. Nossa, trabalho. Não, mas é o trabalho ainda você recebe um ônus muito grande. Mas eu acho que tem pessoas que pagam a academia só pra faltar. Pelo prazer de falar, esse eu não vou. Essa eu não vou. Esse prazer é gratuito. De não. Hoje tá pago a mensalidade, mas não treinei. Entendeu? É, realmente. Igual aquele meme lá que tem o cara todo suado tirando foto, ele primeiro dia na academia, depois dessa cagada vou pro treino. Mas o prazer de graça, então, é faltar. Faltar na academia, no trabalho, faltar com a verdade. Faltar onde você não queria estar. Faltar com a verdade. Mas você faz algum treino, esporte hoje pra faltar? Claro, claro. Eu vou perder esse prazer. O que você anda praticando? Aliás, o que você anda antipraticando? Não, eu faço pilates, é muito bom. Aliás, você quase faz pilates. Não, ele paga pilates. Não pago, porque minha empresa tem convênio de emprego. Ah, melhor ainda, então. Maravilhoso. É de graça faltar. Olha que coisa. Então você quase vai no Pilates. Quase vou todos os dias. E daí você percebe como a idade tá chegando no menino, né? Porque ele falou de atividade esportiva, daí a gente pergunta qual que é ele, Pilates. Não, mas e outra, é tudo de fisioterapia da perna ainda que ele tá faltando. O que você faz de... Olimpíada próxima vai ter Pilates lá. O Negão faz a modalidade... Faz a modalidade Ponço Pilates, né? Ele só lava as mãos. Lava a mão e tira flop e vaza. Mas o Negão é jovem de coração que o Pilates ele faz escutando ali a live de crochê, né? É isso. 25 horas de live da O Wesley Matos falou aqui: quero parabenizar Anderson Negão por sua medalha de bronze nas Paralimpíadas de Matemática. Pena que ele não foi bem na prova de trajes de banho. Ele não vai bem nessa mas prova. Ele acha que não foi, agradeço. Ele calculou mal o tamanho. Bruno César falou: hoje não tivemos o prazer de ver as tetas do Douglas na live. Daqui a pouco, porque tá um calor imenso. Mas aí não é de graça, né? Quando bater R$200 de doação. Porra, aí adorei. Sim. Chorando, pra cada teta. E aí, então. Só rapidinho, voltando, o Zop tocou num ponto interessante aí. Ah, mas você vai falar daquela vez que ele acariciou seu ânus com clarineve? Não era de clarineve, era de espila. Ele tocou no seu ponto e você achou interessante. Ai, tocou no meu ponto. Ai, foi interessante. Não, é isso. Toda a gravação é isso. O Zop tocando no seu ponto agora. Foi importante tudo isso pra ele, Gato. Não foi esse ponto. Ele. Não foi esse ponto. Dessa vez, não. Tá bom. Cara, não mancar é um prazer muito grande, mas faltar na fisioterapia é mais ainda. Por não mancar, muita gente não manca, né? Exato. Quantas pessoas faltam na fisioterapia, é verdade. E outra, você só manca quando você anda. Exato. Você anda muito pouco. Então, e anda a pé, não de carro, né? É. Benefício ali, porque o Anderson Negão, ele chega na garagem dele, estaciona o Onix, pega o carrinho de golfe e vai pro quarto dele. Sobe na cadeira de roda. Porra, ele quase não anda. Não cadeira de rodas, mas a cadeira de escritório, gamer dele. Exato. De mas é isso, então o prazer de Anderson Negão é faltar nas atividades físicas, rapaz. Isso faz mais bem à saúde do que ir. Saúde mental é tudo. Saúde mental é tudo. Aprendendo pode demais. Mente sã, corpo fodido, mas porra. Excelente. Feliz! Feliz! É mas isso. O pior é mente fodida com corpo fodido também. É, aí fodeu. Olha esse pior, corpo, olha pior esse pior corpo aí. Pior ainda, olha, é mente fudida e corpo são. Não valeu de nada. Claro em neve, né? Mente fudida e mente fudida e corpo são, você sai pra bater nos outros na balada, rapaz. Então, tá tudo corre pelado. Exato. E você, Pedro Ivo, aí? Um prazer de graça. Legal, aí, vamos pensar que você não pulou o dia do esporte, você foi fazer um esporte lá. Vamos supor que você botou aqueles shortinhos que nem o Zop fazia na época de ciclismo. Bonito. Ele acessou dele ali. Divisor de bolas. Polpudo, deixa aquela polpinha gostosa aí, que é dobradinha. Aquela cuzanfa. Vamos lá, você pedalou 40 quilômetros, aquele sol de 30 graus, aquele suor maravilhoso. Isso tudo ali, hipotético, né? 40 quilômetros aí, vamos colocar como hipotético? Vamos. É. 40 quilômetros, pra quem quer cagar, são ali 400 metros. Né? Ah, até o Zop na CC dele ali, então, shortinho apertado. Shortinho atolado ali, pedalou pra caramba. Rapaz, um prazer é você chegar em casa, você dá aquela. Você vai tomar um banho, você tira o short, dá aquela desgrudada assim, sai. Isso é até difícil. Mas que é? Tinha um palhaço no meio da. O cara faz um babaco? O que é isso? Ela colocou um apito no tubo. É a clarinha. O cara não é bom de sonoplastia, né? Saiu um anão no meio do tubo do cara. Para, papapá, conseguiu, Pedrão! 40 quilômetros! Tava escorrendo o suor ali, sai outro batendo os pratos. Exato, né? Estava tão maravilhoso, meu amor, me chama. Cara, na Polônia é diferente as coisas. O shorts tem esse dispositivo, esse velcro, né? A hora que você tira aquele suor, rapaz, bate aquele ventinho nas sacanos ali no campinho, rapaz. Pô, aquela ventinho nos sacanos, não tem comparação. Dá aquela secada no suor, né? Isso. E tem o equivalente feminino também, né? Que as mulheres vão na academia, não sei o quê, chega em casa, arranca o sutiã, rapaz, dá aquela liberdade, cara. Mas isso daí não é só prazer delas, é de quem vê também. Limpa o polenguinho ali de baixo, né? É complicado, mas, porque. No caso do Anderson Negão, por exemplo, é um prazer quando ele tá com um binóculos limpo, né? E a janela da casa tá dá pra enxergar do outro lado. Mas não é um prazer. Ó, agora eu vou falar de um desprazer, já que vocês estão tocando nesse assunto. Um desprazer aí que a humanidade tem. Chamado calor? Que o gordo tem, rapaz. Não tem nada a ver. Também poderia ser, mas não. Rapaz, um gordo, às vezes, quer emagrecer. Em vez dele comer 2 quilos de arroz, ele come 500 gramas. E aí, sabe o que acontece? Nada! Não emagrece! Porque o arroz não vai afetar nada. A cabeça do gordo, ele devia emagrecer 2 quilos automaticamente ali, cara. Mas o mundo é injusto. Porque o mundo não pesa os sacrifícios. Pro gordo deixar de comer 1,5 kg de arroz, é um sacrifício imenso, cara. Porra, é como se ele estivesse andando 40 quilômetros de bicicleta, cara. 40 quilômetros de monociclo, igual o piado. Exato, porra. Só que a vida não faz nada com o gordo. Ele continua gordo, entendeu? Então percebe. Porque ele só fez aquele dia e achou que deveria ter emagrecido. Não, mas aquele dia ele deveria emagrecer uns 2 quilos pra estimular ele, mas não acontece nada. A vida é injusta, cara. Só tô falando aí pra vocês complemento, né? É a máfia das indústrias de arroz, né? Todos sabem. Agora, um prazer aí. que o Pedro Ivo falou dessa questão de striptease. Striptease rotineiro. Striptease do dia a dia. É, ele poderia trabalhar numa casa de strip mais perto da casa dele, né? Do que andar 40 quilômetros. De bike. Ainda vai lá e faz um strip, o filho da puta. É, e daí joga na cara das pessoas. É suor de saco pra tudo lado. Ele gira antes, né? Daquela chuva de suor de saco. O pessoal vai pela flautinha, né? É verdade, é verdade. Ué. Então, ó, tem alguém que gosta de se acompanhar no passado aí, né? Porque tá com a live aberta no YouTube. Ah, eu será que sou eu? É. Não sou eu porque eu não. Não, eu acho que o microfone dele ficou baixo. Agora tá normal? Agora tá normal. Tá, agora tá. Oh, não, então... mas é que eu ouvi um retorno aí do YouTube, meu. Ah, deve ser. Deve ser o Zop, né? Com certeza. Não, não tô com o YouTube aberto, não. Agora, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, já. Um prazer aí de grátis é você, rapaz. Depois Anderson do stream. Anderson Negão não sabe do que eu vou falar, mas você fez aquele trampo fudido. 12 horas de trampo. Ah, olha Rastelo... pra aí. O Anderson não faz ideia do que é. Você rastejou em forro. Você visitou obra. Carpilote. Ensinou planaltos do sexto ano. O negócio foi louco, cara. Foi louco. 12 horas de trampo. 2 horas de direção. Socorreu ali pessoas acidentadas. Apagou incêndios, tá? Comeu uma velha. Tudo ali, melhor teve coisa. Teve um prazer no meio aí. Exato, a melhor coisa. Você chegar em casa, tirar os sapatos, rapaz. E subir aquele cheiro de queijo. Aquele cheiro ali. Queijo com aquele, camarão. Aquele fedor amanteigado, assim. Que queima. Queima os pelos do nariz, tudo. Mas você sabe que foi o cheiro da vitória ali, rapaz. E você sobreviveu a mais um dia de trabalho. O cheiro dos campeões. É cheiro dos campeões. Exato. O cheiro do trabalhador ali, aquela meia assim que já você não sabe o que é meia, o que é pele do seu pé, rapaz. Você só tira na água quente. Você joga na parede, ela gruda, né? Ela gruda na exato. Parede. Aquilo ali, rapaz, é o cheiro e o sabor da vitória do dia a dia ali. Você fala, hoje eu sobrevivi. Aquilo ali é um prazer, cara. Ali é o perfume ali que banha os campeões. Dependendo do sapato que você tá, você consegue amplificar, né? Que se é, por exemplo, o tênis da Nike, que nem do esse negócio não vai cheirar tão mal. Agora você pega a bolsa da CBA, bico de ferro, EPI. Sapato de EPI. A hora que você tira. Aquele couro sintético, bola, rapaz. Couro sintético reciclado, que era de outro peão, e os caras passou talco. Reciclado, entenda. Passou no sapateiro, trocou a sola. Que o cara usava sem meia, né? Era... É. Raiz. Reciclado. Entenda-se engraxado, né? Exato, esse cara é isso, trocou o cadarço. Reciclado é que era do Jorge e passou pro João, é isso. Essa é a reciclagem. Ah, Bruno Galhaço falou aqui: um prazer grátis é peidar no elevador 3 segundos antes de sair e ver o povo entrando e apreciando aquele aroma infernal. Mas aí é muita matemática envolvida. Tem que estar muito no cálculo isso aí. Tem que ser o tenet do peido do elevador aí pra você conseguir fazer o negócio. Tem que ser preciso. É. Mas tá. É, não tô aqui pra julgar o prazer de ninguém, a não ser os prazeres de Wesley Zop, que envolve crimes hediondos. Pera, nem sempre. Gabriel agora aí espirrando e lembrei que espirrar é um prazer aí. Gratuito e gostoso pra caramba, você dá aquelas 3, 4 espirradas seguidas. Não, hoje em dia, num local público, o pessoal já te lixa achando que você tem Covid e é, você é queimado vivo, mas... Principalmente se você for um jumento, tiver de máscara e tirar a máscara pra espirrar, né? É, aí sim. Aí você é linchado, igual um idiota que você... E falando em jumentos, né, temos o parente dele aqui, Fernando Coelho, né, parente animalesco. Doou aqui no Pix, mandou a mensagem, o lixo do lixo, coração, rapaz. Lembrando que você pode doar aí pelo pix@churube.com.br. E o Wesley Zop, o que mais você trouxe? Prazer aí gratuito, além da doação de Bruno Gagliasso, falando, o Negão já falou algum prazer envolvendo a Cida? Ele perguntou aqui. Todos os dias. Acho que todas as gravações até hoje, né? Ele falou. Mas, tudo. Eu acho que ele tem tido esse prazer há 5 anos aqui de vários anos. Desde o feijão doce. Desde que guarda-roupa bonita, Negão. Onde você arranjou, cara? E aí, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí? Cara, tem um prazer que eu trouxe aqui, mas. Ele também pode ser pago, só que o pago não é tão bom. Mas não porque... Como tudo na vida, mas isso é verdade. É, não, mas você concordar. Vai... Não, vou te falar, você gosta de cerveja? Gosto de cerveja. Cerveja grátis é melhor. Muito melhor. Sim, eu concordo. Mas por mais que a cerveja paga seja totalmente profissional, seja para atender os seus prazeres, é diferente, você sabe que está sendo pago ali, que aquela cerveja não queria às vezes estar ali. Vou explicar melhor. Schopenhauer do negócio agora. Menage pago não é tão bom quanto menage de graça. Pô, bicho, é de chatear o menage pago. Explico por quê. Vocês... hão de concordar comigo que homenagem positiva, né? Estamos falando de homenagens positivas, tá? Sim, só homens. Só homens. Não. Negativo, então, com algumas mulheres. 3 anos de Negão, né? Caramba. Anderson Negão e o primo dele. E uma vacina. Não, não, o Torão, tem que ser o Torão. Só pega de 4, não entendi. Partiu de ir pra casa da avó. O pior é que ele já pensou, ele já tinha pensado. Qual seria? Ele já escolheu. Qual primo seria bom para homenagem? Ele já sabia disso, rapaz. Ele já tinha. Ah, se eu tivesse que fazer uma homenagem com o primo, seria o Torão. Mas, tipo, já tava pronto essa lista. Tava no automático, tava no coração já. Tava pronto. Ali, ó, tá ali nos palpites, no palpite ali da mesa dele, cara. Se tiver que rolar, vai ser com ele. É. Se tiver que rolar, mas é cínico, né, velho? Ele tá esperando essa pauta desde o episódio 1, rapaz. Ai, Torão, olha o Torão. É, o Torão é foda, hein? Ai. Você, Anderson Negão e Torão, essas homens. Tá. Não, vamos dizer que isso daí é o concurso, né? Nem sempre a gente consegue isso, né? Não, tá, então, vamos falar concurso, de mais, um concurso. Um mais baixo aí. Se você é duas chemale, você tal, qualquer coisa do tipo. Mas o negócio é o seguinte: quando você está numa casa de entretenimento adulto, e você vai pagar por isso, então, vocês vão de concordar comigo que homenagem bom é aquele que você tá no pelo. Homenagem bom é homenagem no pelo. É isso. Concordo? Que as duas outras pessoas também se pegam. Isso é bom também. Entendeu? Que você pega as duas pessoas, as outras duas pessoas se pegam e tal. Isso que é homenagem bom. Que é homenagem top. E principalmente no pelo. Isso aqui, eu quero que vocês guardem isso. Homenagem boa e homenagem do pelo. Por quê? Porque quando você vai numa casa de entretenimento adulto pagar profissionais para isso, você tá em uma aqui, supondo, né? Supondo. Você tá em uma aqui, daí você vai trocar. Não. Troca a camisinha. Tira, põe a outra e vai na outra. Pô, cara, não é um trampo. Vira um trampo, cara. Por isso não, que o porão é melhor, né? É. Porão, bicho. Maior por isso que o torão é melhor, rapaz. Ele vai te torando. Mas isso... Ele vai te torando. Isso não aconteceria se fosse com o Max. O robô é, foi o Max está disponível. É, eu fico imaginando o Zop trocando, né? Que ele tem que peidar toda vez que ele vai trocar a camisinha, tá ligado? O próximo, tal, slota lá, o cara para. Espum, saiu. A flautinha, a flautinha. Sai um outro com prato, né? Não, mas então, rapaz. Por mais que você esteja pagando um serviço profissional, não é tão bom quanto o gratuito quando as pessoas estão envolvidas e tal, é mais da hora. Não, Wesley Zops, aí você gastaria... Você gasta mais em camisinha do que com serviço. Ali. Exato, aí é inviável. Entendeu? Mas vou ser obrigado a... Vamos ver se eu tenho um som aqui. Denúncia, talvez. Nada a ver com o tema, Wesley Zops, aí. Sim, tem a ver, sim. Nada a ver com o tema, rapaz. Eu vou achar outra coisa aí. Concorda, Gabriel Asmar? Ou fui muito... Então agora eu vou... No que você puxou da cerveja... Você foi mais rígido que o Wesley Zops. Muito mais. Aí não tem como ser menos. Não tem como ser menos. Mas tá, mas Wesley Zop, não se sinta mal, Wesley Zop. Não, só quis compartilhar com você. Não, pela primeira vez, Wesley Zop, não se sinta mal, tá? Obrigado. Nesse programa, por quê? Porque graças ao seu comentário, sabemos aí a lista de primos aptos a participar de homenagem com o Anderson Negão. Isso é um prazer, dizer, Nátis. Não sei se eles são aptos, Nátis. Eu sei que ele quer. É. Não, que ele julgou apto a participar com ele. Mas sem pensar, cara, foi assim do coração. É, foi o... Ó, não poderia ser o Jefferson, teria que ser o Torão. Só faltou o Torão, esperamos você aqui. Não, mas é óbvio que esperamos o Torão aqui. Tudo bem. Então não se sinta mal, viu, Wesley? Não, não vou me sentir mal. Vamos dar um direito de resposta pro Anderson Negão, vai. Você eu trouxe um prazer falar. Gratuito aí pra nós. E aí, Anderson Negão? Esse é o direito de resposta? Sobre o quê? O quê? Vocês estão falando o quê aqui? Primeira coisa, o que vocês estão falando? Sei lá. Por que, que eu tenho qual que é o tema? Já começou o episódio ou tá no backstage? Não, foi a pergunta? Eu tô pensando aqui, olha só, assim, eu quero um homenagem pro Torão, foi isso que eu afirmei, eu tenho que responder sobre isso. Talvez. Um prazer de graça. Por que o Torão? Por quê? Ah, tá. Agora vocês querem saber por quê. Não. Eu acho que é melhor a gente não saber. Não, eu fiquei interessado. Por que o Torão? Onde foi escolhido? O Torão, cara. O Torão é o Torão, velho. É pela parar, fama? Cara. É pelo que ele desperta em você? Não. É que a gente já brigou muito, já a gente tem que resolver isso. A melhor forma de reconciliar isso. Exato. Tá certo, entendi. Melhor forma de reconciliação é limpar a casa da avó, pô. Exato. Mas não vai limpar a casa da avó, seja um código. É um código. Ainda restou um resquício de mágoa que a gente tem que resolver. O Torão não é aquele primo que morou com você e trabalhava de servente, não é ele? É, também é isso aí mesmo. Pagava esfirra, mas ele tinha outro nome, não era Torão. Não, Torão, sempre foi. Não, qual é o nome dele? Qual é o nome de batismo dele? O Rafael. Não sei se era Rafael. Não sei. Negão que comer esfirra depois do homenagem, cara. Eu acho que é esse o plano dele, cara. As esfirras era isso. Toda vez que rolava um coito entre primos ali. Mas tudo bem. Gabriel Asmara, aí, o que você trouxe de prazer? Vou trazer um prazer de grátis aqui, que talvez seja só sabido pelas pessoas que estão gravando esse podcast. Inclusive o Pedro, só pra saber. Não. Só integrantes do Chorume e substitutos. E o Torão, né? Porque sabe uma coisa que o Anderson sabe, o Torão sabe. É, mas que é uma coisa que depois de um tempo você já precisa de algo para te lembrar. Por exemplo, participações no E aí Jubileu, participações em outros podcasts. Você não consegue lembrar de todos. Não, exato, mas qual é esse prazer que é de grátis? Que é o prazer de você. Tô aqui em casa, coçando o saco, vai começar o Chorume. Trouxe pauta? Não tem pauta. Ah, sim. O prazer de simplesmente entrar e falar qualquer merda, cara. É isso, é de graça. Isso é de graça. Cara, por exemplo, eu podia falar aqui um prazer que é de grátis. Que é muito melhor? O quê? Menagem, cara. Nossa, que como assim, menagem de graça, você tá falando. Menagem com o Torão, menagem com o Torão. Torão, Rafael, Max. Entendeu? Esse é o prazer de grátis, é participar do Churume, você sem pauta, cara. Igual é agora, por exemplo. Entendi. Histórias assim alheias, entendeu? Você poder... Porra, o tema é prazeres de grátis, mas a gente pode falar do que? De tricô, de ir pra casa de vó, entendeu? De Max, o robô fodedor. Às vezes você vai receber a pauta do E aí Jubileu, do Tá Na Hora, do Conta Uma História, tem todo em que pedaço cada um vai falar, o que vai falar, sobre qual, o que vai levantar. Eu falei, porra, sério mesmo? Daí o pessoal pergunta, como que é a pauta do Chorume? Não tem pauta, a gente sabe o tema, é isso. E às vezes a gente não sabe o tema. A gente acha que sabe o tema. E agora que vocês tocaram nesse assunto, e me dando a liberdade pra falar uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas que tem a ver. Agora foi a moda caralha, vai. Passe livre. Eu vou falar um negócio. Se vai. Me chamam pra homenagem de grátis ou pago, e um dos participantes é chamado de Torão. Não, amigo. Eu falto, eu não vou. Graça, fala a verdade. Não, só vai se o quarto for pequeno, porque daí dá pra encostar a bunda na parede, pô. Vai ter homenagem gratuita, tudo pago. É o Torão e mais um. Ah, não vai dar. Porque Anderson Negão, vocês conhecem ele, é um cara grande. Anderson Negão é um cara grande. É um cara não, grande e largo. E se ele chama o touro de Torão? Ele chama um humano de Torão? Próximo. Próximo passo chama de búfalo, porra. Exato. Mas é uma homenagem assim, temática, né? Que você junta o robô Max com o Torão, é o touro mecânico. Mas aí eu acho que eu ia pela história, viu? Aí você vai por tá fazendo parte da história, né? Mas viu o robô Max pelo menos uma vez tá sendo torado pelo Torão. E você investe num prazer futuro, né? Que você vai voltar mancando e você pode faltar na fisioterapia depois. Ah, tá, uma coisa encaixa na outra, aí, bicho. Perfeito. Normalmente é assim que funciona. Mas bom, vamos voltar ao tema aí. Ele que não foge do tema jamais. Anderson Negão, o que você trouxe aí de prazer gratuito aí? Cara, o prazer gratuito que os senhores me proporcionaram foi a partir do momento que a live passou a ter imagens. Passou a ter imagens e a gente pode exibir coisas na tela. O prazer que eu tenho aqui é abrir meu guarda-roupa para os ouvintes. Cara, é um prazer muito bom, velho. E qual é a dica de... Qual é a dica de moda, vai, dessa semana? Esse finalzinho de setembro. Qual é a dica dessa semana? Qual a dica dessa Pedro, semana? O Pedro aí falou que eu uso Nike. Eu não uso Nike porra nenhuma, rapaz. Aqui, ó. Ó. Um belo Mizuno Wave. Mizuno. Ó, tem amortecedores aqui. Esse é aqui, confortável? Esse é confortável? Confortabilíssimo. Eu que fico... Ele é ortopédico. Ortopédico? Ortopédico, cara. Exato. Eu que passo 12 horas em pé assim, você recomendaria? Recomendaria muito. Ele só, vai sem medo. Eu recomendaria trocar de emprego. Mas depois de uma certa idade não dá pra fazer isso. Mas é melhor não ir pra minha área, porque eu fico 12 horas sentado. Então... Negão, você calça quanto, Negão? Eu não vou 44. Pra área do Pedro, porque senão a gente vai passar 12 horas quicando, né? Eu sei o que é pior. Quanto que o Turão calça? Fala pra mim. E quanto é a 58. Faixa? Quanto é a faixa etária monetária desse tênis aí, Anderson Negão? Cara, eu comprei no Uruguai, foi R$800. Aqui no Brasil. Mas tem que ir pro Uruguai? Quanto que é a passagem pro Uruguai? Você comprou? Você pagou R$800 num tênis? Roubado? Você tem merda na cabeça, filha da puta! R$800 num tênis, cara! Não, tem merda não, tem o dinheiro, na verdade. Quanto que custa esse tênis no Brasil? R$1.200. Filha da puta, roubado, desgraçado! E vem mostrar que o prazer de graça. O prazer de graça sustentou o que é o prazer de graça pago. Dele é mostrar isso. Esse que é o prazer de graça. É mostrar. R$1.200 no tênis, cara? Ah, dá pra fazer em 10 vezes. Cara, R$120 no tênis tava caro. R$1.200 é a bota do Zop, filha da puta. Com o pneu trocado. Eu prefiro Mizuno. É, mas é um prazer de graça. Talvez eu também. Corre mais que a bota do Zop, com certeza. O legal foi que o vendedor falou pra ele que era 800 conto, aí a hora que ele foi tirar o dinheiro, o cara foi lá no assoalho do ônibus, abriu, catou o par do tênis, entregou pra ele, tá ligado? Tá aqui, ó. Esse de 800. Uma no caixa Brasil de cigarro. Nossa, R$1.200 num tênis, Anderson Negão. Mas aí sim. Calma aí. O 1.200 dele é 50 conto pra nós, entendeu? É isso. Esse aqui é o ASICS, ó. Esse aqui. Puta, o cara tem dois tênis, bicho. Um pra cada pé, Zop. Um pra cada pé. Não, tem dois pares de tênis. Esse aqui também, ó, ele tem os amortecedores. Esse aqui mas é esse aqui marca, esse aqui marca. Esse é ASICS. É a segunda linha da Mizuno. Ah, você aqui, é o menino Mizuno, então. Sou o menino Mizuno. Esse aqui é uma bagatela de R$600. Esse é de graça. Ah, esse é de graça. Esse daí tá baratíssimo. Exato. Mas não é tão bom, não é tão bom. Isso tem 600 no Brasil. No Brasil é 600. Exato. Não é tão bom, não é tão bom. Não, mas é bom também. É segunda linha, né? Pelo preço dá pra ver que é bem segunda linha. Estão com limitações de orçamento, eu recomendo isso. Não estamos, não, viu? Eu nasci na limitação de orçamento. E o cara fala de um jeito chique, né? Ó, limitação de orçamento. Desculpa, você tem que comprar comida, filha da puta. Caramba, rapaz. Eu fiquei até. Parabéns. Fiquei até chateado agora. Agora eu vou falar pra vocês: ó, se vocês não têm condições de comprar esse tênis, acompanhe meu canal de investimentos. Eu vou fazer vocês comprarem esse tênis aqui. Vocês vão conseguir. Anderson, teve uma doação de garoto vaca aqui que tá me ajudando pra comprar um Nizumo. Versão mais barata produzida no quintal em Nova Odessa. Obrigado, garoto vaca. Mas deve ser R$90 aí. Queria agradecer aí, Anderson Negão, por deixar a gente entrar um pouquinho nesse guarda-roupa dele. Nesse fundo dele aí, obrigado. Rapaz, eu achei, Wesley Zop, eu achei que era ilegal um tênis ser mais do que R$200. Eu achei que era ilegal. Pra mim é. Eu achei que, tipo, não existe. R$200 é o máximo... Eu paguei 150 num sapato de EPI e saí chorando do lugar. É, então, eu achei que era tipo o máximo, assim, ó, 200. Esse aqui é 200, os caras... Porra. Não, você trabalha na loja de sapato, você escreve 250 no negócio do preço, é cacetada na costa, na hora. Cacetada na costela, não tem essa, cara. O dono, você tá louco? Teria que ter. Você quer que a gente feche a loja aqui, rapaz? E daí chega o negão passando na frente, ah, só tem essas bagatelas, então não tá querendo. Não, o cara vende um tênis desse, opa, vamos fechar a loja, porque já batemos, todo mundo bateu a meta, já teve que vir trabalhar. Eu tô achando que é por isso que ele foi pro Uruguai, cara, ele não achou nenhum aqui nesse preço. Leandro Lopes falou, achei que o tema era de graça, é, mas é que de grátis, é, pro negão é de grátis, né, meu Deus? É, pra ele não é nada. Mas, ó, temos que entender. Temos que entender que é o prazer dele é poder mostrar isso pra alguém. Porque ele vai mostrar isso na família de negros dele, assim, o pessoal rouba ele, assalta ele, mete a mão na cara. Entendeu? Então, é isso. É isso não serve pra jogar basquete, os caras falam, pô, a gente joga capoeira descalço, pra que ter? Esse tipo de coisa. A chance dele é mostrar o tênis enquanto eles estão tocando baixo, né? Parar de tocar pra correr atrás dele. Muito bem, rapaz. E você, Pedro Ivo? Que outro prazer você tem aí de grátis? Eu acho que é um prazer que todo mundo aqui sentiu, pelo menos nessa live aqui. E eu vou fazer uma história aqui fictícia. Vou inventar um nome aqui. É o Anderson Pretão. Vamos supor que tem um cara com esse nome. Eu gosto de nomes que não tem nada a ver. Vamos supor que ele gosta de jogar um jogo de futebol online, o Fifinha. Anderson Fifinha é o apelido dele. Ah, sim. Anderson Fifão é melhor. E aí, cara, o Anderson Fifão, ele é aquele cara que ele só pega o Barcelona, é o cara que bota todos os carinha no máximo, e ele, não, e ele ganha de você, ele quer ver replay. O cara que grita, filha da puta, tomou, não sei o quê. Opa! Come tua mãe! Tua mãe! Tá vendo esse guarda-roupa aqui? Foi ela que me deu! E um grande prazer da vida, cara, é quando você enfrenta um cara desse no Fifinha e você dá uma surra nele, cara. Mas você bota ele pra mamar, assim, ó. 7-1, gol sobre gol. E o cara vai ficando puto, Oh, passa o replay, ó. Esse controle aí tá meio ruim, não sei o quê. Você vê esse cara sofrer quando ele tá perdendo, cara. É um prazer da vida, cara. Você dá um. Mas você tem que tá dando a vitória em cima, ou você pode ser um telespectador, você só quer ver ele se fuder. Qual que é a? Cara, eu acho que é mais gostoso quando você tá aplicando a lição de vida. Mas assim, o cenário ideal é você chegar, você perde pro cara, que o cara vai criando confiança, né? Ah, aqui, vai chupar, não sei o quê. Aí o cara ganha de novo, aí chega alguém que é muito bosta, assim, tipo, chega o cara mais bosta, na sei lá, o seu priminho de 3 anos ali. O Torinho. E ele toma o pau pro Torinho, cara. O Torinho começa a fazer, mas ele é criança, tô pegando leve, não sei o que, cara. Esse aí é gostoso de assistir, você vê o cara mordendo a... Ah, é a prepotência sendo quebrada, pô. Exato, é a doutrinação. Baseando nisso que ele tá falando, umas coisas da hora de você ver, tipo, aqueles vídeos que a pessoa comemorou antes do tempo. Ela tá comemorando a vitória, ou tá comemorando uma chegada, e ela já tá comemorando, só de 50 metros. Daí cai, ou outro ultrapassa. Porra, bicho, isso é maravilhoso. Padre segura o cara, O padre escondei. O Luan Almeida, que fez um comentário belíssimo, falando: sempre tem uma criança de 13 anos melhor do que você em tudo. Parece algo muito específico. Se quiser conversar, Luan, o prazer que eu trouxe, um pequeno prazer de graça dentro do contexto, é quando você tá dirigindo seu carro de boa, curtindo a paisagem, ouvindo um Born to be Wild, assim, vento na cara. É o braço de fora. E chega aquele cara que tá com muita pressa atrás de você. Ele chega no seu Onix com um tênis de R$1.200, deixa você com muita pressa. E aí você faz questão de ir mais devagar. É um prazer de graça que eu tenho. Isso chama um prazer de ser filha da puta. O cara tá ali tentando te ultrapassar, tentando, o cara sufocado, louco pra tirar o pai da forca ali. O cara querendo cagar no pedaço. Ele precisando ir pegar a bolsinha da mãe, né? Segurar a bolsinha da mãe pra mãe fazer programa. Ele tá desesperado, tá com pressa. E você vai mais devagar na frente dele ali, só pra doutriná-lo também, rapaz. Que você é livre pra ir na velocidade que você quer. É um pequeno prazer grátis que eu tenho. Isso é bom colocar. Independente de sirene, independente de qualquer carro que seja. Tá certo. Exato, rapaz. Não sou eu que tô morrendo. Exato. E outro. Se for sirene policial, com certeza eles estão indo fazer alguma cagada. Então eu tô até ajudando. Tá indo matar um negro. Exato, rapaz. Eu tô indo até ajudando. Tá certo, meu amor. Pô, mas o melhor então... é quando o cara consegue te passar e você para do semáforo do lado dele e você chega devagarzinho assim. Isso, mas daí você chega mais lento ainda. E aí, como o cara tem que engatar o carro a primeira ainda, às vezes o sinal abre e você vai e você ultrapassa ele. O cara vai não, filho da puta. Ele vai conseguir socorrer essa pessoa, hein? Deixa quieto, já. Então é isso, rapaz. Um prazer. Não, maravilhoso. Aí, de grátis que eu tenho aí. É atrapalhar quem tem pressa. Não, mas ainda mais aquele cara que tem pressa. Não só aquele simplesmente quer passar e você não deixa. Mas aquele cara que você tá chegando num sinal ou num pare, alguma coisa. E daí, fila única. E daí o cara vai lá e quer cortar pela direita ou pela esquerda. Aí ele vai lá e quer passar todo mundo. E daí, quando ele passa, lá na frente ele para por algum motivo, uma caçamba, um carro estacionado. E daí você tem aquele prazer de não deixar abrir a fila pro cara entrar, entendeu? Ele vai ter que passar toda a fila, né? Mas o trânsito vira uma centopeia ali, né? Centopeia de carros. Todo e o cara não tá engatado no outro, né? Tá engatado. Ali, exato. Isso é um prazer lindo, cara. Prazer lindo. Ah, o que eu gosto de fazer também é que às vezes você não tá indo devagar porque você tá indo devagar, mas o cara da sua frente tá indo devagar. Sim. Ah, sim. E o cara de trás não sabe, então ele fica ali, ó, tentando te ultrapassar. Daí, o que que eu faço? Ele fica aí, né? Aí eu dou passagem pra ele com o Brasil, porque dando passagem ele acelera e tem que ir devagar. O cara da frente tá devagar. E daí você olha ali, ó. Eita! Aí você fica lado a lado. E daí você fica mostrando pro cara, vai! Fica assim, ó. E aquela passagem que você tira o carro bem devagarzinho, assim, ó, pro cara ficar com raiva. Esse é o melhor. Entendeu? Então é isso. É um prazer aí, de grátis que eu tenho aí. É isso. É andar devagar na frente dos outros. Olha, Gil, esse prazer tá bem caro ultimamente. Não, mas sou obrigado. Ele já ia andar, entendeu? Ele já ia andar, então, porra, já dá isso. Muito bem, tem mais uma rodada aí? Vamos aí tentar mais uma rodada. A gente acha mais prazeres aí. Olha só, Pedro Ivo fazendo solo de guitarra. Sobe a música. O Pedro Ivo é o Chimbinha da Polônia aí. Chimbovski, por favor. Ana Rosa perguntou aqui, negão fez harmonização? Não. Acho que não, porque não tem nada harmonioso aí. Ele só fez a harmonização do samba, só. Aline Salame falou, o cara paga R$1.200 num tênis e reclama do preço do combustível. É bolsonarista esse filho da puta. Comprar o tênis. Leandro Lopes fala, tem que abastecer o tênis pelo jeito. É, só pode ser. É que A diferença é que o tênis ele não gasta, né? Porque o Luke pegou dois tênis e até dava pra lamber a sola de tão limpo que tava. Que não usou, não usou. Eu não sei se harmonização é um novo termo pra clareamento anal, né? É. Eu tô achando que fica mais harmonioso. Mas, ó. Hoje eu tô o Mr. M, o Mr. M do Chorume aqui. Mr. X, incorporei Mr. X. Aqui. Mr. G. O revelei ali a história do Zop, o quanto ele era filha da puta na primeira história dele. E agora recebi uma clara evidência sobre o tênis caro do negão aí. Ele fez uma observação muito das importantes, falando o quê? Falando, comprei esse tênis caríssimo no Uruguai. E a gente sabe que Anderson Negão foi para o Uruguai fazer sexo loucamente. Quando ele teve uma namoradinha gaúcha. Quando ele foi no Uruguai do Norte, né? Foram isso. E aí viajaram para o Uruguai do Sul. E aí, por quê? Deve ser aquelas pessoas pau no cu falando, ó, vamos comprar as coisas lá no Uruguai que é mais barato, só que você chega lá, não é barato, é R$800 ainda. Só que quando você quer comer alguém, você não pode falar que não tem R$800 no dinheiro, entendeu? Aí você tem que pagar a porra de R$800 pra falar que tem todo aí um poder monetário aquisitivo tenisal. Só que ele não tem coragem de usar essa porra, porque custou R$800 o tênis, cara. Tá lá no www.leilandonegão.com. Vendendo por R$850. Leilão é a mulher que ele foi pegar lá no Rio Grande do Sul. Por isso é o leilão do negão. Tem gente chama de leilona. Aí, tá vendo? Então é isso. O negão olha pra esse tênis e chora depois da live. É, rapaz. Por que eu te comprei? Exato. Torão. Se hoje uma mulher que se sentir obrigada a rachar o açaí, R$13 já cancela o rapaz do Twitter, imagina negão se mostrando ali, não sendo capaz de comprar um tênis de R$800, que estava muito mais barato do que o mesmo tênis de R$1.200. Então você percebe aí a questão? Mas como diria Júlio, é mais barato se você não comprar. Exato, Wesley Zop. Mas você não pode esquecer. Xana são caras, Wesley Zop. Pinta é de graça, mas Xana é cara. Pinto TV também, estamos na Pinto TV. Você acessa lá de graça. Exato, exato. Pinto TV para Tourão, entre aí. Exato, rapaz. Tanto é que aqui no Brasil ele comprou o quê? A versão B ali, segunda linha da Mizuno. Que é o que cabe a ele, né? Exato, É o que dá pra mim, já que a Uruguaia não dá mais. Não dá mais pra ele. Calma. Exato. Tá vendo pra caramba, fica à vontade. Mas agora a gente precisa saber qual é a terceira linha da Mizuno, porque a primeira linha custa 1.200, a segunda custa 600, a terceira vai estar ali nos 300. Mas nem a terceira a gente vai conseguir comprar, isso que é o foda. Me dá a sexta. E vou achar caro ainda. Eduardo Zavarin deixou bem claro aqui, né? Se tem um prazer que não é de grátis, é a penetração. Esse não é de grátis. Investe de um lado e investe do outro. Nunca. A penetração sair de graça, você teve todo um custo para aquilo acontecer. Aline Salame falou que o Ganso conseguiu estragar 2 anos de terapia do negão aí. Estragar ou explicar e adiantar para ele? O psicólogo demora para dar o avará ali da terapia, do que tá acontecendo, já expliquei aí, rapaz. Já tá na mão. Vai no psicólogo. Não, você precisa fazer atividade física. Vai correr, compra um tênis da Mizuno, que é bom. Por que eu vou ter que ir pro Uruguai, meu? Não, mas você pode comprar ele mais barato no leilão. Não! Tem esse aqui, ó, leilão do negão também. É de 850. De 1.200 por 850. Tá bem barato. Daí ela fala: esse cara aqui deve ser o maior trouxa. Olha aqui. Não, e ele não nega, ele é, deve ser. Ele tá vendendo também aqui uma cuia de chimarrão. Um poncho. Uma cafeteira, que ele tem 8. E uma bombacha. Olha o kit dele. Uma cerveja polar. Uma cerveja. Mas bombacha. A bolacha, é. Só a bolacha. Uma tábua de queijos, uma faca e uma coleção de miojos aqui. E um espeto. E um espeto pra você fazer um verdadeiro churrasco. Não pode ser a grelha. Só no espeto. Dani Almeida já fez a sua propaganda aqui, ó. Acabaram a gravação, né, que eu mando mensagem para o psicólogo. Já tá sabendo. Mas aí, bom, né? seria bom um psicólogo que não ria da cara dele. Então, talvez a Dani não seja de lado. É verdade. Não, mas agora por videoconferência ficou mais fácil, né, porra? Daí você congela a imagem ali, né? Ela só fica ali. Cara crítica ali. Detalhe que ela tá rindo da cara dele, ele nem falou nada ainda. Ele só logou ela. Bom dia, Olha essa cara! Parece que fez harmonização! Chico, vem ver! Os caras da clínica apontando. Ela chama os outros psicólogos, a junta médica ali. Vocês já viram isso? Que pagou R$800 do tênis? Olha o que otário! Do que falávamos? Ah, ele cutucando a boquinha agora. Ah, rapaz, depois a gente criticado, que a gente zoa retardado aqui nesse podcast. O podcast que fala sobre sexo com deficientes. Vamos lá, então, Wesley Zop, além de rir do negão, qual é o seu prazer de graça? Pouquíssimas coisas superam isso, mas, cara, uma bela seisada no truco, bicho. O cara chamou truco com o peito estufado e tal, você manda um 6 na cara do filho da puta. Você entenda 6, tendo carta ou não tendo carta. 6 falsos é melhor. O 6 é o melhor, melhor chamado. Não, o 6 é o auge. Daí depois cai, 9, 12, beleza. É, aí é, o 6 é o... Nossa, o 6 te alivia, te desestressa, cara. O 6 é o que quebra a mesa de plástico, né? É o que quebra a mesa de plástico. Você tá ali atrás. Rasga a carta. Morde a orelha do adversário. Pau na nuca. Você passou por tudo na vida, cara. Clara em neve no toba, rapaz. Eu sei. Não, depois da clara em neve. Comprar tênis a 800 contos. Um cara atrás de você com sirene. Querendo passar na pista. Cara, o cara do jogo ganhando do Fifinha de você. Você indo sem pauta pro podcast. Você falando coisas sem sentido sobre o tema. Daí você manda uma seisada, cara. Porra. Lava a alma. Nossa, bicho. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Melhor que dar uma esmorgada. É melhor. Então é parabéns, isso. Parabéns, uma seisada no truco é um prazer de grátis. Que realmente faz você esmorgar a alma. É isso. Ah, rapaz. Pode falar, Gabriel Osmar. Não, pode. Não, é que eu ia falar. Pode falar, Gabriel Osmar. Ah. É isso que eu ia falar. Não, é uma coisa que é um prazer de graça, mas que tem a ver com dinheiro, que é você tá, sei lá, fazendo alguma coisa ali, arrumando um guarda-roupa, arrumando uma mochila, blá, blá, e achar dinheiro, cara. Oh, achar dinheiro. Isso é maravilhoso. É um prazer, maravilha. Assim. Rende mais que a poupança. Eu que não tenho memória, eu posso guardar propositalmente em uma blusa, uns 50 conto ali, eu vou esquecer. Ano que vem, quando eu vou usar aquela blusa, eu achei dinheiro. Na verdade, você fez um depósito pro futuro. Exato. Você não vai comprar a mesma coisa com esses 50 conto que você compraria hoje, mas... É uma cápsula do tempo, é uma cápsula do tempo. Eu não sei se você precisava ter treinado com o remédio das idosas que você cuida de ter Alzheimer. Né? Cara, eu quero realismo. Quero realismo. É, exato. Treino tem que ser pra valer. Treino tem que ser pra valer. Mas é... Mas é realmente... Esses tempos atrás, a Bia tava querendo se desfazer de uma mala de viagem, e daí vamos tirar umas fotos aqui, vamos abrir ela, não sei o que, não quer abrir um bolso lá, cara, porra, 100 conto, velho. Maravilhoso. Pai, balde de cerveja e um strip. É isso. O cara, a pessoa que comprasse aquela mala ia ficar muito feliz, porque ia ser o maior desconto da vida. Sim, dela. Ia ser quase de graça, rapaz. É a mesma coisa, se você comprar um tênis de 1.200, você acha 800 na palmilha ali. E é, sair por 200 conto, meu negócio. Mas, ó... achar dinheiro é impressionante. Teve uma época que era assim, tipo, essa grana eu não posso gastar, então eu vou enfiar em algum lugar aqui e vou esquecer que eu tenho ela. E realmente, eu esqueci. Eu tenho um Play 1 velho, daquele de tijolão, e eu guardei dentro ali do compartimento de CD. E daí, aquele que você aperta, né? E ele... Cara, uma cueca. O cara é bom na sonoplastia, né? Você aperta o botão e ele faz. E não tá quebrado. Eu vou quebrar. E cara, depois de anos, eu achei esse dinheiro. Eu falei, caralho, bicho, R$250. Tô rico. Oh, maravilhoso. Dá pra comprar um tênis. Mizuno quarta linha. Puta merda. E aí me veio a dúvida, eu não sei o que eu faço. Eu compro um tênis Mizuno quarta linha ou uma skin do LOL? Não sei. Não, uma skin do LOL é R$4.000. Não, mas uma skin quarta linha também. Ah, sim, Danizinha mostrou aqui, ó, prazer de grátis, passar a mão no sovaco depois de depilar. Olha só, que maravilha. Eu não sei o que é. Eduardo Zavarin falou, passar a mão na bunda depois de depilar. Aí sim, eu sei o que é. Em ambos os casos, você sempre dá aquela cheiradinha no dedo. Você fala, calma, pra ver se tá tudo certo. Pior, né? Prazer de graça é passar a mão no sovaco ou na bunda do outro depois de depilar. Mais ainda. Mas aí é ruim que você suja seu dedo com clara e neve, né? Mas, cara, achar dinheiro eu acho que é um dos prazeres de graça mais prazerosos da vida. É verdade. Eu já fui bom em achar dinheiro. Né? É de graça e tem lucro. É melhor ainda quando o dinheiro não era seu. Sim. Tipo, achar dinheiro, claro. Dinheiro na rua. Nossa, eu já fui bom em achar dinheiro na rua, hein? Já achei uma muito coisa que é, é quando você acha dinheiro também na casa da outra pessoa, né? Em gavetas da outra pessoa. Isso é muito bom, né? Dentro de um cofre entreaberto. É, exato. É uma agência bancária deposita 600 na sua. Achei na minha conta, porra. Achei dinheiro, gratificante. Nunca teve tanto dinheiro na conta. Achei prazeroso. Achei ótimo. E você, Anderson Negão, aí, rapaz? Chora, filho, chora. Não sei. Não saber de uma pauta é maravilhoso. É um prazer de graça. Ah, você ferrou. Ferrei com o cérebro dele aí. Todos os traumas veio à tona de novo, novamente. Aí. Peço perdão, Anderson Negão, de ter aí... Aí, Vamos comprar alguma coisa lá no leilão do negão, vai. É Eu vou tipo comprar. uma lista de casamento, leilão do negão. Ele põe lá Eu vou comprar tudo que ele quer, uma você bola de compra e basquete, velho. ele Só que que é uma recebe. lista de divórcio. É uma lista cheia de tênis e skin do Ô, Pedro Ivo, e aí? Que mais que você. Rapaz, tem uma situação aqui que ela encaixa em algumas outras situações, mas a minha específica Ixi. foi um dos melhores prazeres da vida, cara. Teve um tempo que eu tava sofrendo muito com gastrite, rapaz. Só que era uma gastrite que eu achava que eu ia morrer, cara, porque começa a doer o peito. Descreva a gastrite. É, eu não faço ideia do que você tá falando. Quando você come um monte de bosta e você fica cheio de gás e você não consegue peidar. Literalmente isso. Literalmente, é, não, literalmente comeu falando. Bosta. É um acúmulo de gás. Me lembre de nunca ir pra Polônia, rapaz. Eu não vou gostar da alimentação. Não vou gostar da alimentação. Eu não vou querer comer as iguarias polonesas. Mas é bosta orgânica, pô. Não é? Comeu toda bosta. Essa foi no Brasil. A não aí. Ser Mas... a bosta de Max, o robô fodedor. Que ali é sintética. Que é, engrenagens, aquele cara. Não sei se chegou a variante que a gente costuma ver quando vai fazer o ao vivo em São Paulo, né? Batizada carinhosamente por Anderson Negão de bosta humana. É, a bosta humana. Fezes humanas, fezes é humanas. É a pior é do mundo. Pode ser, né? Mas diga aí, Pedro, a gastrite é uma dor, tipo uma pontada, tipo um soco, uma queimação, você fica rotando, azedo, o que que é? É assim, tipo, você fica todo inchado, tá ligado? Sua barriga fica inchada, fica meio dura, e começa eu tenho gastrite, a te dar uma pontada. Então. Eu também tenho, agora eu tenho desde os 20 anos. E o problema da gastrite é o seguinte... É uma pontada, uma pontada. É uma pontada, fica... Não é queimação, não é queimação. Não. Também, às vezes, porque tá tudo meio... Quando vocês estão tá zoado, vem tudo junto, né? Tá, mas o principal é a pontada, é uma dor mesmo, uma dor. E quando tá muito foda, o problema da gastrite é que ela fica perto do peito, cara. Então parece que cara, você vai ter um infarto. Na boca do estômago aqui, ó, na boca do estômago. Isso. É. Você sente a costa e sente um pouco do peito, cara, de tanto gás e você não consegue soltar isso. Você acha que vai ter um infarto. É uma desgraça. Mas por que você não solta isso? Então, às vezes é que eu guardar bastão, isso. Às vezes... às vezes falta comer um tomatinho ali, tipo. Tem várias explicações, mas a parada é que... Não, mas você, no caso. Ah, você não caga. Não, eu cago bem. Só que nessa época, por muito causa de estresse, as coisas, eu ficava com gastrite Esquecia de cagar. Esquecia de peidar. Então a gastrite são gases, é isso? são gases. E assim, a solução é muito simples. Você toma um remedinho ali, qualquer coisa ali que eu de gastrite, ele vai. Uma Coca-Cola, toma. Não sou uma cruz ali. Um x-tudo prensadão ali, resolve rapidinho. Uma coisa leve. Uma catenária, ali. E cara, quando você tá com dor, você toma esse remédio, você consegue soltar esse peido que tá guardado, cara. Parece aquele que você peido renasceu, acumular, é tipo sair numa fênix do seu rabo ali. De fogo mesmo. Que é quente, queimando, pra inflamar, renascendo ali. Rapaz. Cara, você se sente novo, você sente sua barriga se desinchar, você sente aquela dor indo embora, você fala, caralho, cara, que peido gostoso, velho. Puta merda, é um negócio assim. E assim aplica em outros casos, né? Quando você vai sair com a cremosa no cineminha, por exemplo, você não pode peidar do lado dela, então você fica lá segurando lá. O boga, se a cadeira é de couro, você tá puxando a cadeira ali. Não, porque você não pode peidar, né? Não, pode peidar. Pode. Não, mas aí eu tenho uma etiqueta. Denúncia! Não tava esperando uma denúncia agora. É, pô. Se você vai sair com a cremosa e não tem a liberdade de peidar do lado dela, tá errado. Mas é relacionamento novo, né? Só 7 anos, entendi. Não, mas às vezes não comeu ainda. Quando você não comeu ainda, você não pode peidar na frente da pessoa. É uma regra. Tá, mas daí você não pode demorar mais de um mês pra comer, então. Porque, aí, demorar mais de um mês pra comer, tá no convento, caralho? Deus porra. Livre, bicho. Onde tá essa filha da puta? No Uruguai? É isso? Eu tô namorando online, é web namoro. Isso. É web namoro com a Leila. Caralho. Eu vou comprar esse tênis que eu vou peidar dentro da loja lá e vou ficar de boa. A Leila não gosta que eu peido perto dela. Mas então você se sente livre quando solta esse peidinho. A moral da história é que o peido preso, quando ele precisa ser preso por circunstâncias sociais ou medicinais, quando ele vai embora trazendo alegria, cara. Ah, trazendo um prazer grátis. Ó, o Abel Garcia comentou que na Polônia eles têm problemas com gás. É verdade. É bom você não falar isso em alto e bom tom nas ruas. Exato. Eu preciso cancelar minha amizade com as Leisop no Facebook. Eu não aguento mais apertar. Se você estiver no trem na Polônia, não brinque com gás, essa é a verdade. Uma coisa, então, é verdade, eu sinto isso, às vezes tô dando aula, preciso segurar aquele peido, assim, né, rapaz, você não pode soltar aquele peido. É, afinal, vai demorar muito pra você comer 40 alunos. Demora anos e anos. Então, o que que acontece? Perigoso. E outra, sempre quando você peida, você fala assim, ó, o pessoal tá fazendo um exercício aqui, tão distante, vou soltar um ninja aqui. O que acontece? Você peida, sempre levanta alguém pra tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida. E tá aqui de fedor. Professor, eu tenho uma dúvida. Porra, professor. Eu tenho uma dúvida. O que é esse cheiro de merda aqui? Tem algum esgoto aberto aqui? Esse cheiro. Mataram uma pomba. Esse cheiro de falta de saneamento básico. Então é um negócio que é verdade. Mas aí, como último prazer que eu trouxe, que eu adoro, um prazer gratuito, é feriadinho, cara. Nossa, um feriadinho. É um prazer delícia, um feriadinho é um prazer gostoso, feriadinho, um prazer gratuito aí, que porra. Mesmo que você não trabalhe, mesmo que você tá desempregado, rapaz, um feriado tá você pode... No feriado você pode ficar desempregado sem peso na consciência, porque ninguém tá trabalhando aquele dia. Entendeu? Então você já fica aí. E se alguém te criticar nesse dia, ó, vagabundo, não trabalha, pô, hoje é feriado. É, exatamente. Então, feriado aí é o meu maior prazer gratuito. Ninguém te julga no feriado, você pode peidar. Não pode se jogar. Você pode ir no shopping comprar tênis caro, você pode aí, rapaz, ir devagarzinho aí na frente dos outros. O negócio é feriado. Feriado é um negócio chique. E geralmente aí, no feriado você acorda de manhã, você fala, caralho, eu tô atrasado, fudeu, você olha assim, 8 da manhã eu posso dormir mais um pouco. Que alegria, que beleza, rapaz, o feriado. Então, é isso que eu tinha pra colocar aqui como um prazer aí. Quase que gratuito, né, rapaz, é o feriado. A vida não é gratuita. Usar o feriado aí pra limpar a casa da avó com o tourão também. Exato. tentar fazer uma homenagem ali. Tentar fazer uma homenagem maravilhosa com o tourão ali e a Leila, né? Chegamos! chegando ao fim de mais um episódio completamente gratuito pra vocês e que causa um prazer fenomenalzíssimo. Fenomenal esse prazer e foi mais fenomenal ainda ter ele aqui. Pedro Ivo, diretamente da Polônia, com o seu casaquinho de Natal, Homer Simpsons, e falando aí um monte de coisa que eu já nem lembro mais. Eu sei que ele peida como uma fênix aí. Isso é me chamam de Ike de Fênix. Iku de Fênix. Pedro Ivo, seu tchauzinho pra galera aí, essa galera bonita, linda que assistiu a gente hoje ou está ouvindo no feed 2 anos depois, por exemplo, Gil Turek, Juquinha Guedes, Luiz Henrique, por aí vai. E assim vai. Primeiro, eu agradecer vocês por me receber, sempre uma alegria estar aqui. Ser parte dos 99% de convidado bosta do Zop. É um prazer de graça. É um prazer de graça. Espero participar de novo aí no futuro. Tamo junto. Mandar um parabéns pro Kleber. Aniversário dele foi essa semana. Um compatriota aí de Americana, grande Americana São Pablo, um brotherzão. E agradecer também a todo mundo que assistiu pelo carinho. E twitch.tv, MaiPresoto, minha esposa faz lives. Ela tem um conteúdo bacana. Se vocês gostarem de gameplay, cola lá, que é sucesso e obrigado. Ela faz aquele gameplay contando historinha, ou ela faz aquele gameplay conversando com quem tá assistindo, ou conversando sozinha, ou conversando com você. Você aparece lá também? Não? Às vezes eu apareço, faço uns cameo ali atrás ali. Mas a parada, ela gosta bastante de jogar FPS, né? Ela tá jogando Call of Duty, o Warzone. E só que a live dela é mais pra interagir com a galera, ela gosta de fazer piada, gosta de... Não é aquele negócio, ele é profissional, joga pra caralho. Ela joga bem, mas o negócio dela é conversar, é... Não é aquele ideia, que então. O pessoal fala, eu sou o Jorginho aqui no meio da guerra. Aqui é o Jorginho Gameplays, eu vou ensinar vocês agora como que compra um tênis de R$800. Não, mas é legal. Vai fazer um hack, vai fazer um hack. É... Mas então, sinta-se à vontade pra ir lá. O canalzinho então... dela é show de bola. Obrigado. E obrigado, Chorou. Me amo vocês, cara. Vocês são minha alegria. Oh, a Aline Salame falou pra chamar ela pra participar. Ela participaria aqui, Pedro, ou não? Provavelmente, cara. Provavelmente. Ah, é? Então. Ah, então na próxima vez chama ela, pô. É, o Zop. Marca ela aí, ó. Não pra semana que vem, que já tem um convidado, marca pra outra lá também. Que talvez já tá acabando em breve as nossas gravações online, rapaz. Já tá acabando. Porra, é isso, hein? Wesley Zop já toma a segunda dose. Essa semana eu vou tomar a segunda dose, aí, porra. Depois de 20 dias aí, vamos ver se crescer cabelo, a gente volta. Mas não era essa que já tô com. Essa não é de minoxidil, né, minoxidil? É essa doença incurável que a gente quer. Então aí você chama aí, beleza? Então valeu, Pedro, Ivo, espero que ela venha participar aqui, que aí... Ué? Eita! Independente do... Acho que ele quis fazer aquele lance lá de parar e... Para poder dar risada. É, parece que um prazer de graça. Voltei. Voltou. Então deixa eu repetir aqui o que eu falei para sair na gravação certinho. Pedro Ivo, então obrigado aí pela participação. Espero aí que a Mai venha participar aí, que diferente de você, ela fala coisas coerentes aí com o que é pedido, tá bom? Anderson Negão, o seu tchau de R$1.200 aí, por favor. Falou, negrado. Ó, você chateou ele, Ganso, tá vendo? Eu sei, eu percebi. Abalei, rapaz. Mas é isso. Fala privado depois e manda foto da Leila pra ele. Apolo doutrinador? É doutrina, cara. É doutrina, tá certo. Não escolhe quem vai ser doutrinado. Mas pode falar aí, Gabriel Asmar, o seu tchau. Eu, antes de dar meu tchau, eu queria dizer que um prazer grátis na vida é estar domingo de manhã conversando com amigos. Mas infelizmente hoje eu não pude porque eu tinha que gravar Chorume. Então, graças a Deus. Deve ser um prazer, realmente deve ser. Nunca tive esse prazer. Muito bem. Falou, Lameruxos. Valeu, Wesley Zop, seu tchau. Quero agradecer a participação do Pedro Ivo, agradecer a galera toda aí que estava aí. Pô, muito, muito chique, muito da hora, e pena decepcionar o Gabriel aí da gente não ser amigo dele. É. E desculpa aí, negão, se seu coração ainda está partido, pô. Por Leila Natália. Se o seu coração está partido assim como um par de sapatos dividido aí. Se o seu coração foi sapateado por um... Se você foi chutado por um mirzudo, me perdoa. Se ela achou melhor ficar com o tênis do que com você. É, se ela preferiu dar no pé. Se ela preferiu correr descalço do que com seu tênis. Não é culpa nossa, isso daí não é não, culpa nossa. Não, não, não, não é. Little foot. Não, não é. Little foot. Muito bem, gostaria de agradecer aqui a todos que assistiram, ouviram, doaram o comentário aí, nos ajudaram a rir de negão. Espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, na próxima semana. Sobe a música, maestro. Tchau, tchau. Aí, olha lá. Olha lá, nosso Chimbinha, rapaz.